got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel a good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on, all those things I should. Fala galera, abre aspas porque tá começando mais um podcast. Eu me chamo Lucas Calzolari e aqui comigo hoje Juan Vieira. Fala galera, vamos falar de Oscar hoje e assuntos legais para pessoas legais. Também com a gente Caleb Serrazina. Fala aí galera, tudo bom? Também aqui Vitor Sanado. E aí? E ele, Fábio Júnior. Fala aí pessoal. So high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, rock the way we rock it, so don't stop, stop. Antes de mais nada, você que está ouvindo o nosso podcast pela primeira vez, assine o nosso feed, fique por dentro de todas as nossas postagens, tudo que a gente estiver produzindo, você vai receber notificação no teu celular. Se você também não curtiu a nossa página no Facebook, facebook.com/abreaspas, curte lá, dá essa moral pra gente. Tem vários assuntos, várias notícias, vários textos falando sobre séries, filmes, jogos... É, música, tudo da cultura geek que você puder imaginar. Então fiquem à vontade, curtam a nossa página e nos acompanhem por lá. Então vamos falar. Hoje estreia Logan. Então vamos comentar porque o hype tá grande, todo mundo na expectativa. O que vocês acham que vai ser do filme? O pessoal tá esperando que vai ser um The Last of Us, né? Exatamente, cara. Eu tô esperando muito desse filme. Pô, até porque vai entrar a X-23, né, no filme. E eu quero ver essa relação dela, do Wolverine com Charles Xavier. Eu quero ver essas relações nesse mundo que vai ser apresentado, né, pra gente agora. Wolverine trabalhando de chofer também, né? né, outro cara? Detalhezinho do filme, que né, tá até na sinopse, eu acho. Que trabalha como chofer pra poder sustentar lá, pra poder sustentar o Xavier, que tá na idosão lá já, né? E tem essa questão também do Xavier, acho que já não tá controlando os poderes muito bem. E a idade bem... chegou pra todos, né, cara? É, o cara já tá, 90 anos. Já tem mais, 90 anos. Pô, e vai ser o último filme, né, do Jackman, né, cara? Vai ser triste, cara, porque o pessoal pode até reclamar do cara, mas eu sempre gostei muito dele como Wolverine. Ele, acho que pra todo mundo, ele é o Wolverine, né? Como exatamente. Nunca foi... Pra ele mesmo, né? Ele tava nessa sessão de entrevista com a do Logan, ele falou que o primeiro trabalho dele em Hollywood foi como Wolverine. Primeira vez que chegou em Hollywood foi no X-Men 1, tá ligado? Nós tivemos, acho que, dois Batmans, três Super-Homens, três Homem-Aranhas e Logan. Não, a gente teve mil Batmans, mil Super-Homens. O Wolverine foi, acho que, o único que não foi trocado. Ele foi bem fiel, só que a idade chega, a carreira, tem que ter um fim. E como ele anunciou, antes mesmo de Logan ser produzido, ele falou que queria sair por cima. E realmente, tomara que ele saia por cima, que esse filme consiga consagrar. O primeiro filme do Wolverine já foi bad, né? Mas já conseguiram se recuperar no segundo. Eu gosto bastante do Imortal. Meu Deus, Fábio. Pô, eu gosto bastante, cara. Tirando aquele Samurai de Prata, o filme não, é bom pra caramba. Mas consertaram o erro do Deadpool do primeiro, né? Que fizeram do Deadpool. Não, mas esse tá prometendo. Que nem o Juan tá falando, acho que eles vão sair. Até por cima. Até então, parece que a crítica tá elogiando bem o filme. O filme tá com uma moral tá ali em cima. E, pô, eu... Minha esperança é que esse filme vai ser um dos melhores desse ano. Aquele Rotten Tomatoes que é chato pra caramba, tá 93%. Então. Tá bem pra caramba. Mas aí, não sei se vocês viram a entrevista do Hugh Jackman. Ele falou que, assim, a única possibilidade de ele voltar a ser o Wolverine era se a Marvel da Fox conversasse com a Marvel Studios pra talvez introduzir ele nos Vingadores. Ele tá aí falou de que tudo talvez, pra fazer isso, né, cara? Que aí talvez, assim, pensaria em voltar, entendeu? É, mas assim... Ele tentou muito. É. Na época do segundo Vingadores... Antes de um pouco do segundo Vingadores, ele tentou muito fazer isso acontecer. Ele tentou muito. Mas, pô, o cara não tem moral, né? Vai virar Marvel Ultimate Alliance. Mas o que vocês acham que vai ser do Wolverine, não do Hugh Jackman, né? Do Wolverine depois do filme? Então, acredito que... O filme deve se encerrar de uma maneira que ele não morra e que, de alguma maneira, ele passe o bastão pra X-23. Ele seja um mentor, no caso. Sei lá, acho que ele vai morrer. Acho que vão dar um jeito de matar ele, cara. Acredito não, porque a Fox também não tem essa pegada de morte. A Marvel da Fox não tem essa pegada de morte. Entendeu? Não, nem ele isso, pode, não, ele isso. Pode ficar desaparecido, sabe? Ela se tornar o a Wolverine, né, do universo cinematográfico da Fox, e ele ficar assumido. Porque, assim, se ele disse que há possibilidade de voltar, é porque eles não finalizaram o personagem Wolverine mesmo. Exatamente. Entendeu? Então, o que entra no filme, pra mim, pelos trailers também, é que vai ter uma relação estabelecida entre ele e a X-23, como se ele fosse pai, mentor. Eu acho que vai ter muito disso. E eu acho que, como ela é criança, ele tá ensinando a ela, porque ele também era selvagem. Então ele tá ensinando ela comportamentos humanos. Então eu acho que ele não vai morrer. Eu acho que o filme vai acabar os dois indo embora e ele como mentor dela. E depois, de alguma maneira, eu acho que eles vão tentar enfiar ela na outra franquia dos X-Men. Sei lá, porque X-Men trabalha muito com linha temporal, tá meio bagunçado isso. Voltar, né, no tempo. Mas o X-Men te proporciona isso. Porque se você for ler a HQ, é uma bagunça. É organizado, mas acaba sendo uma bagunça temporal. Porque, fulano morreu, aí voltou pra esse universo de cá, do outro universo. Então, assim, confuso. Eu acredito que eles têm... É, mas eles falaram que não vai ser, né? Ligado. Mas acaba que eles têm um personagem já pra substituir o Wolverine. Até porque o filme se passa em 2029. Eles ainda não chegaram aí na década de 2000, né? Não, estão agora, na década de 80, né? Nova trilogia aí do Apocalipse. O próximo vai ser nos anos 90. O último, o Apocalipse, foi nos anos 80, né? Que eles até foram ver o Retorno de Jedi. Foram. No cinema. Cara, tomara que tenha roupa. Nem que seja, cara. Nem que seja assim, ela pendurada na parede, ou um flashback dele usando ela. Tem não, que ter um meu irmão. Disso, né? Tem que ter a roupa, cara. Mas eu fiquei muito revoltado no final do Wolverine Mortal, que teve um final alternativozinho que dentro do avião ele abre a maleta assim com o uniforme, entendeu? Não sei se vocês chegaram a ver. Aham, eu vi. Aquela japinha deu pra ele, sim. A maleta assim e abre, pô, você que. Meu irmão, tinha como é que eles tiram uma parada daquela no final? Ter, deixa a cena aí, não vestiu nem nada, mas pelo menos pra mostrar. Cara, a gente tava nos anos 80. Se eles quisessem botar o Wolverine naquele filme com mais participação e usando a roupinha, nos anos 80 pode tudo, cara. Mas eu acho que vai ter marmanjo saindo do cinema chorando. Vai. Vai. Porque é uma despedida, né? Acho que foram quantos anos? 17, né? O primeiro 17, X-Men foi em 2000. Isso. O Lucas é um que vai chorar amanhã. Cara, não é uma série que eu acompanho muito assiduamente, não, mas... Assim, uma parada que a gente pode dar de informação é que não tem cena pós-crédito, então terminou, pode sair do cinema. Teve aquele rumor que ia ter, mas o pessoal confirmou. Não, bateram o martelo, não vai ter cena pós-crédito. Mas eu vou ficar até o final só pra ter certeza. Até porque é um final, né, cara? Eu acho que não ter continuação, acabou ali. Não tem porque o pós-crédito. Sei lá. Não, e você vai ficar até o final pra dar tempo de enxugar as lágrimas do olho. É, assim, pra disfarçar, né? Pra não ficar feio, né? Não sai do suor. Mas, pô, o Hugh Jackman é um cara, pô, do caramba, né? Pô, aquele vídeo que ele gravou com o Isaac Bardavid, que é o dublador dele, foi muito maneiro, muito legal. Pô, muito ele idolatrou. Enquanto... Ele vai aparecer no programa, né, de televisão de uma certa emissora aí. É, eles vão estar juntos, né? E assim, tem uma hora que ele tá lá ali, né? Ele se ajoelha, assim, é o respeito, né? Ele é um cara humilde, né? Ele é bem humilde, sabe? Ele veio aqui, tomou pingado, tomou caipirinha, deram uma camisa personalizada pra ele da seleção com escrito Logan. Eu achei maneiro que enquanto o pessoal aqui menospreza a dublagem, o cara foi lá e botou o cara ali em cima, né? Maneiro, assim, a gente entrar nesse quesito de dublagem, eu valorizo muito o filme legendado, porque você, assim, dublado é uma coisa, só que a emoção, a atuação, o cara tá passando ali, é aquilo. Igual você ver Deadpool dublado e ver legendado, cara, nossa, eu prefiro 10 mil vezes ver legendado. Só que assim, a dublagem é uma coisa interessante, né? Primeiro que tem pessoas que não sabem ler, e segundo que você pega, aí tem controvérsias. Às vezes você pega um filme legendado, que é horrível, mas o dublador ele consegue salvar o personagem. Um exemplo disso é o Arqueiro. Eu não consigo ouvir a voz do Stephen Amell na original. Agora, o Marco Ribeiro, que é o que dubla ele, cara, ele é porque é um dublador da antiga. Também a dublagem hoje em dia tá uma porcaria. Entendeu? Então acho que a dublagem antigamente, né? Concordo. Era bem melhor. O cara transparecia mais, ele estudava mais, ele se aprimorava mais. A dublagem brasileira é a melhor do mundo, né, cara? Eu acho que o pessoal da dublagem brasileira manda muito bem. Tem coisa que eu prefiro ver legendado também. Mas, cara, igual animação não dá também, cara. Ver legendado é, tipo assim... Porque, cara, vou ser sincero. Animação com dublagem, né, no caso, na língua inglês, cara, eu acho horrível, cara. Eu não odeio ver animação em inglês. Pela questão de eu achar que os caras não transparecem. Isso que eu tô falando, porque a dublagem brasileira é outro nível. É igual, outro nível, agora, no meu outro caso eu vejo anime. Cara, eu odeio ver anime dublado, porque, meu irmão, os caras picotam o bagulho, mano. Enfim. Essa parada de dublagem é uma coisa interessante, né? Você, antigamente, né, quando você via um filme dublado, aí tava no início do filme, versão brasileira, todo mundo falava Herbert Richard ou Alamo, né? É. Hoje em dia são tantos estúdios, né, que a gente não sabe mais qual falar, né? Sabe, não tem mais essa questão. Mas seguindo, a gente fez um texto aqui, tá na nossa página, a gente vai divulgar sobre 10 filmes que a gente aguarda muito pra esse ano. A gente colocou na ordem, na sequência de lançamento. O Logan foi o primeiro que lança hoje. E o próximo filme que vem aí, que a gente tá com uma expectativa bem grande, são os Power Rangers. Olha aí. E no dia 23 de março, a estreia do filme. Hora de morfar. Cara, vocês não estão vendo, mas eu tô rindo muito. Vai ser muito bom. Vai, cara. Vai ser uma nostalgia incrível. Assim, né, porque a gente não pode se prender, né, ao passado, ao antigo. Só que assim, pra aceitar esse uniforme deles, eu falei, cara... Mas assim, você percebe... Porque assim, eles travaram muito as imagens, né? Agora não, agora eles estão liberando fotos mais... Né? Onde agora, você vê melhor o uniforme. Você vê melhor. Então, cara, esse uniforme deles tá perfeito, né? Tá muito bem bolado. Eu acho que... Tinha que sair faísca, cara. Eu acho que... Tinha que sair. Agora tem uma explicação, cara. Agora a parada de metal ali, né? E assim, vai fazer mais sentido eles saírem faísca, né? Uma coisa que eu achei demais... Foi o Zordon. Aquele efeito. Muito maneiro. Ele se movimenta em toda a parede e ele se desfragmenta. Legal, né? E o Alpha também. O Alpha, ele tá. É um Alpha da nova geração, mas ele não perdeu aquela questão do passado, né? O jeito brincalhão, né? Igual aquela cena que ele vai, inocente, bate no holograma e fala: Power Rangers! Não, e você olhando os trailers, né? Tem muito fanservice. Eles não lançaram a música completamente, mas as artes de divulgação tá go, go. A gente já sabia que vai ter a música. Vai ter a musiquinha. Minha criança interior tá muito feliz com esse filme, cara. Tá muito feliz, cara. Cara, e assim, meu irmão, vai ter aquela pegada de comédia que eu achei que, pô, meu irmão, as cenas mostradas no trailer foram sensacionais. No lago, né? Uhum. Eu não imaginava que ia ter Megazord nesse filme. A do lago, a do holograma. Quando eu vi o Megazord no trailer, eu falei, que é isso, cara? Nossa. Aí, E, pô, aquela Rita ali, agora sim a gente vai ter uma Rita do mal de verdade, porque a outra era comediante. E ela tá com uma roupa verde, ou seja, acho que é bem intuitivo pra... É uma coisa que já meio que tá clara, é que o poder dela vem da moeda verde, porque no cetro tem a moeda verde. Uhum. Se vai ter o Ranger verde ou não... De repente ela era o Ranger verde que ficou do mal, né, cara? Eu acho que como na série... O poder do Ranger Verde vinha da Rita, por isso que ele perde o poder e depois tem que virar o Ranger Branco. Eu acho que vai ter algo disso. E, pô, tem uma cena no trailer que é uma cena muito aleatória, cara. Que tem um garoto, não mostra o rosto, você pausa, se aproxima, não dá pra você ver o rosto. Que ele tá girando sozinho em cima de um trem. Tipo, uma cena bem desnecessária. Mas se você lembrar no trailer dos Vingadores 2, não, do Guerra Civil... Eles cortaram o Homem-Aranha. Pode ser que ele seja uma cena de luta, esse garoto seja o futuro Ranger Verde e esteja lutando ali em cima, chegando na cidade. Cara, tem que ter o Jason David Frank. Meu irmão, tem que ter ele. Eu não sei se já saiu alguma notícia sobre isso ou não, mas tem que ter ele, cara. Ele tem que fazer uma pontinha de qualquer jeito, cara. Ele é um Ranger. Eu sigo ele no Facebook, ele falou que ele não vai fazer aparição nenhuma no filme. Pô, cara. Mas... A gente não sabe. Vai tomara que ele, seja uma pegadinha dele. É, ele apareça como professor. Ele podia, se tiver o futuro Ranger Verde, ele podia ser pai do garoto. Porque ia ser imagina. Muito maneiro. Ou sei lá, ele ser o Ranger dos Rangers lá. Não, e o maneiro, a gente até comentou sobre isso numa conversa que a gente teve fora do ar, assim, é que num podcast, não. Num trailer, parece que todos os Power Rangers que foram selecionados, eles são adolescentes problemáticos, né? Isso. É, aquela menina, não lembro qual é a cor dela, se é amarela ou se é rosa, que a mãe aparece e pede pra ela fazer xixi no potinho. Fazer xixi no potinho. A gente não sabe se aquilo ali era um exame de rotina ou se ela tava tentando... se livrar das drogas e ela queria ver como é que tava. Não dá pra saber direito, mas é uma questão que a gente pode ver que eles não são os certinhos, né? Não pegaram os malucos... ao contrário do que era na série original. Exatamente. Eles eram os topzinhos da época. Era o dançarino, o lutador master, o mais esperto. Agora é todo mundo ferrado. Eu achei maneiro isso, cara. Achei legal. Uma pegada maneira. Eu acho que esse filme... Eu tô na expectativa frenética pra esse filme. Quando eu vi também o Megazord lá, foi bem legal. Gostei o Goldar, né, cara? Muito maneiro, aqui, cara. Pô, muito maneiro. Ele é do tamanho normal, agora parece que ele é o Megazord da Rita. Da Rita, né? É aquela parada clássica, né? De aparecer um monstrengo grandão e... Tem que ter... Meu irmão, tem que ser galhofa. O filme tem que ser galhofa, porque Power Ranger é galhofa, cara. Eles não têm que ter medo dos anjos, eles têm que estar na escola. Eles não têm que ter medo de fazer essas bobeiras. Larga a faísca. Tem um boneco que a Rita tá no meio do Goldar. Ah, é? Isso, tem um boneco que lançaram e a Rita tá no meio do Goldar. Acredito que vai ser isso mesmo, ele vai ser o Megazord. Tem até um novo trailer e uns comerciaizinhos que mostram ela criando ele, né? Ela arrasta o cajado no chão e vai subindo dourado, assim, e formando o Goldar. Daniel. Eu acho que ficou maneiro, mas eu queria aquele Goldar meio morcego de armadura. É. Porque é clássico, mas... Seria maneiro se aparecesse ele no tamanho real e depois ele crescesse isso. Pra enfrentar. Seria legal também, mas se não... Se ele já for grande, eu também não vou ligar, não. Porque se o filme for legal, eu não tô preso a alguns detalhes do passado, não. Eles podem mudar, cara. Eles têm que fazer igual a Marvel. Manter a referência, mas isso. Fazer uma história própria. Isso. Entendeu? Eu acho que essa fórmula funciona pra mim. Eu acho que essa é a pegada. Eles vão dar bastante service, mas a história meio que vai ser nova. É, isso aí. Tem que ser. Eu tô na expectativa pra esse filme. À primeira vista, eu não tinha gostado dos uniformes. Depois, eu observando de novo, tô gostando dos uniformes. Achei bem legal. Bem moderno. Estamos em 2017, né? Não tem jeito. Tem que fazer uma parada diferente. Mas eu gostei. Próximo filme da nossa lista, Velozes e Furiosos 8, que vai estrear dia 13 de abril aqui no Brasil. Parece que dessa vez, né, o Vin Diesel contra todos? É, cara, não deu pra entender muito bem qual é a dele nesse trailer, não, cara. Ah, a Charlize tá manipulando ela. Eu acredito que seja um jogo duplo. Pode ser um plano e tal. Eu acho que é um plano com... É o que provavelmente vai ser, né? Mas a mulher daquela eu deixo manipular também. Isso é muito fácil, cara. Esse teu problema é que tem muito fácil. Já era. Caleb, não, tu tá expulso, cara, do grupo, porque quem trai os mano por causa de mulher, vaza. Mas é a Charlize, cara. Caraca. Caguei. Não trai meus brothers. É família, né? Primeiro, cara, filme sem o Paul Walker, né? Vai ser sentido. Infelizmente. Porque ele era um dos caras do filme, eu pelo menos, eu acho que eu vou sentir bastante a falta dele. É, vai ter muitas cenas engraçadas, né? Porque Tyrese Gibson vai estar no filme, ele é a parte engraçada. E, assim, no trailer já deixa uma parte que me deixou com a pulga atrás da orelha, que aquela cena que eles estão na neve, uhum, o submarino é da Charlize. E tem uma hora que um míssil tá vindo e o Vin Diesel joga o carro, vem com o carro e joga o carro de uma maneira que o míssil acerte o submarino. Eu acho que ali ele já deve revelar que eles estavam num plano e já deve voltar pro lado deles lá. E ressaltando também que o vilão, né, o Jason Statham, o vilão do filme anterior, vai pro lado deles. A gente não sabe até quando ele vai ficar, cara, daquele lado ali. Olha que doideira. Mas vai ter muita morte aí pro lado do inimigo também. E assim, é um filme que, pô, cara, eu não tô esperando também aquela, ó. Porque assim, o Paul Walker, eu vou falar pra vocês que eu dei uma desanimada. E fora que eles foram assim, ao longo do 4, 5, 6, eles foram matando aos poucos os personagens, né? Exato. Primeiro, cara, foi o Han, mas já tinha morrido no 3, uh-huh, né? Explicaram. A gente sabia que ele ia morrer, né? É, já sabia que ele ia morrer. A gente sabia que ele e a policial iam morrer, porque também não tinha ela no 3. Então, alguma coisa aconteceu. É, então, falando mais dessa parte de desapego, né? Porque, assim, o filme vai mudar totalmente o universo, porque aquela, né, era o Toretto e o O'Connor que eram os melhores amigos. Eu acho que agora esse manto de bromance, né, vai ser entre o Hobbs, que é o Dwayne Johnson, e o Toretto. Será que vai ser, cara? Eu acho, cara. Parece que eles tretaram, né, durante a gravação, né? Eu também não acredito, não. Treta. Tretaram, acho que deu... Dwayne... Foi a cena do 5 na vida real, entendeu? O Dwayne saiu falando no Twitter que detestavam certas pessoas da produção que se achavam demais. Cara, o Vin Diesel é chato. Tu olha pra cara dele, tu já sabe que ele é chato. Mas o Vin Diesel, ele tem aquela pose de cara, mas nojentão, assim, tá ligado? Na história do filme pode ser outra coisa, né? Porque um caso disso, de você ter que se dar bem no trabalho, mas pessoalmente não, é aquele Diário de uma Paixão. Isso, eu ia falar eles disso agora. Eles se odiavam. Mas tu vê. Fizeram o casal. Se odiaram muito, cara. Mas então, se odiaram muito, porque a Rachel McAdams até hoje ela guarda um rancor. Então, assim, eu acho que essa parceria, essa amizade vai ser entre os dois. Ele vai pegar, entre aspas, o lugar do O'Connor, de amigo. E pode ser isso mesmo. Pode ser que, ver, né? Que o Toretto esteja sendo... Só lembrando, dois o Toretto não amigo. Morreu no filme. O Toretto não. O O'Connor não o morreu Connor. No filme. Ele deve ser mencionado, com certeza. Deve rolar lógico. Um telefonema dele de costa, alguma coisa do tipo. É, deve usar o irmão dele. Eu acho que um dos motivos dele, do Vin Diesel, do Toretto tá como o vilão, assim, manipulado ali pela personagem da Charlize lá, é porque eu acho que ela ameaçou, talvez, a vida do Paul Walker e da irmã dele. É uma boa, exato. Uma boa. Também. E da irmã dele. Porque... Tem uma cena que mostra ele olhando uma foto dos três, né? Do O'Connor, da irmã dele da Bia, e da criança e do filho. Pode ser também. Isso é uma boa, cara. Tipo, pra proteger o legado. E ele é muito assim, né, cara? Com família, com amigo. Então ele, realmente, pra ele dar a vida dele ou até trair os amigos pra salvar eles... Eu acredito que vai ser em volta disso aí. É, ou pode ser também aquela situação, aquele... Eu esqueci o nome do ator. Ele que tá no comando ali deles, da missão. Ele pode ter pedido pro Toretto. Né? Isso, Kurt Russell. Pedir pro Toretto se unir a vilã, né? A Charlize Theron. Infiltrado lá, né? Infiltrado. Fazer tudo o que tem que fazer e depois de descobrir o plano dela, voltar pro lado certo. Pode ser que seja isso. Mas... Vamos ver o que vai se dar desse filme. Assim, tô esperando não esperando. É, o próximo filme da lista, Guardiões da Galáxia, volume 2. A gente foi presenteado hoje com o trailer oficial. Foi ontem? É, foi ontem, justamente. Foi com o trailer oficial do filme, que tá muito tá top. Tá demais, muito, cara. Top. Olha, o primeiro filme foi demais. Né? Só pra dizer que a estreia é 27 de abril no Brasil. Isso. Assim, o primeiro filme foi demais, né? Não tem como falar que o filme foi ruim. Foi meio parado, porque esse primeiro filme é... Tá. Pô, mas eu achei muito bom. Apresentando, foi muito bom. Que mas isso. O filme foi muito bom. Esse aí tem tudo pra ser um ótimo filme. O hype tá grande demais. Trilha tá sonora grande. Pesada, tem que ser pesada de novo. Se o trailer já foi, assim, de impactante, cara, eu acho que o filme também deve... Né? Porque, assim, no trailer, eles pegam sempre as melhores cenas. É. Yeah. Mas pode eu acho ser que não vai ser isso, não. Do filme da DC, né? Que nem o caso do Esquadrão Suicida, lá ganharam o Oscar de melhor maquiagem. Tipo, maquiaram bem o trailer pra deixar aquela bosta muito boa, entendeu? É. Não, mas cara, Guardiões, eu tô esperando o Mix Incrível, volume 2, só ficar ouvindo em casa. É, parece que o Baby Groot tá ali numa das cenas do trailer, parece que ele tá montando vários caixas de som. Pra o Peter Quill lutar com música, né? Tá a música mundo... ficou muito importante no filme, né, cara? É, a gente vai liberar um spoiler aqui, mas não é possível que ninguém tenha visto esse filme ainda, primeiro. Ele destrói o Ronan com a música, né? Que ele pega a referência daquele filme Footloose, né? Que a música é bem... Meu irmão, essa cena é muito maneira. O nego falou mal dessa cena, mas eu me amarro. É bem impactante na vida Kevin Bacon. Cara, mas é a cena principal do filme, ele começa a dançar, cara. Cara, é uma surpresa. Foi o lendário Kevin Bacon na lenda do Footloose, entendeu? Como é que tu vai deter o cara que tá com uma joia do infinito? Aí, o que ele fez? Tu vai dançar? É tão absurdo, mas é tão absurdo que o cara parou pra ficar... Mano, que merda é essa que tu tá fazendo? Então, mas era exatamente isso que ele queria, entendeu? Distrair. Aí ele vai e joga. Sente a magia, joga pra Gamora. Não, então me devolve aqui. Mas assim, a trilha sonora é muito boa, né? A música... Sempre, eles dão show, né? A música, ela teve um impacto muito grande, até por ter o Footloose como referência. Eu acho que no 2 não vai ser diferente, até pelo que o Lucas falou, na parte do trailer, quando eles estão... atacando um vilão, eles vão lá, ligam a caixa de som, né? Pra... Deve ser pra se inspirar, ou pode ser uma tática. Pra desarmar o inimigo. Não sei se o vilão tem uma audição sensível ou algo do tipo. Até o título, né, cara? Volume 2 é de música, né? É. O primeiro que vem na minha cabeça rápido assim é do Guns N' Roses, né? Que tem Use Your Illusion volume 1, Use Your Illusion volume 2. E assim, eu queria fazer uma pergunta pra vocês que. Acho que tá intrigando todo mundo. O Baby Groot vai ser Baby Groot até o final do filme? Ou vai passar algum tempo e ele vai crescer? Eu acho que ele vai ser Baby Groot o filme ou inteiro. Ou ele só vai virar o Groot mesmo, crescer nos Vingadores? Cara, eu acho que ele não vai nem crescer, cara. Você imagina ele bonitinho do jeito que tá. Como que não vai vender boneco? Acho que ele não vai nem crescer. Eu tava pensando no seguinte. Eu acho que, obviamente, o Baby Groot vai ficar bebê até uma certa parte... Só que quando chegar no finalzinho, acho que no ápice igual foi o 1, ele vai crescer por questões do... Ele é mais poderoso grande, então eu acho que ele vai precisar disso pra ajudar os guardiões na batalha. Eu acho que eles podem solucionar isso pra ele não crescer, é na hora que precisar ele conseguir esticar o corpo dele. É. Na hora de uma luta, ele estica e fica grandão. Mas eu acho que a Disney, cara, não vai querer perder. Acredito que se for pra fazer ele crescer de novo, vai ser na cena pós-crédito pra poder não ter que colocar nada do Thor, do Ragnarok. Que no último filme deles foi aquela cena pra mostrar só o Howard lá, o Paz. Foi a cena pós-crédito mais que a inútil ficou da Marvel. Esperando lá pra ver o Howard. Mais inútil entre aspas. Por causa do Cazulo, né, cara? Pra quem prestou atenção, pode mas ser já o tinha do Cazulo no Thor. Tinha aparecido o Cazulo, mas o Cazulo fechado. Uhum. Quando explode tudo, aparece o Cazulo rachado, como se alguma coisa tivesse saído. Pode ser que pode esteja escondendo o Adam Warlock, mesmo porque... Pensando nesse lado aí. Ele é importante pra Guerras Infinitas, então... pode ser que eles estão escondendo aí o Adam Warlock e no 3 ele vai aparecer. É importante. Então ele vai. De repente ele apareça no Vingadores Guerras Infinitas ou ele apareça nesse filme mesmo, pô. Porque o Groot vai crescer, isso aí é porque... certeza, mas acho que não agora. Eu não acho que eles vão conseguir deter os vilões do... Qual é o nome dos vilões? Supremos? É, Supremos. Isso, os Supremos, que são hiperpoderosos, pô, seres perfeitos, geneticamente modificados. Eu não acho que eles vão conseguir vencer sem uma ajuda muito boa. Ou seja, ou o Ego ajuda, ou o Arlok aparece e consegue segurar a raça dele. É, no trailer a gente viu que a Gamora e a Nebulosa estão juntas, né? E a Nebulosa readquiriu o braço. A gente não sabe como, né? Junto com o braço, altas mãos. Pô, ela é meio tipo um ciborgue, né? Não sei o que, que ela é. Ela é uma outra raça também, né, toda, cara? Toda errada. E ela errada. Entrou pro time, né? Vai ser uma parte cômica. Parece que sim, né? No trailer. De repente, ou só tá ajudando naquela missão, sei lá, né? É, o Guardiões tem várias formações, né, cara? Então, pode ser que fique a Nebula e o Yondu no time agora pra sempre, direto, ou pode ser que no final do filme também eles se retirem. Porque... O Yondu eu até acredito que pode entrar, porque é mais de boa, mas é... E já tá nítido Yondu que ele tá. Vai trair lá o grupo, como é que é o nome do grupo? O que fazia parte isso. Dos saqueadores? Né? Isso, ele vai trair os saqueadores. É, eu entendi que ele ia trair os guardiões. Cara, eu acho que ele não ia trair os saqueadores. Depois que o Peter Quill deu uma volta nele, acho que os saqueadores perderam credibilidade. Pode ser que eles mandem ele embora, né? Isso. Uhum. Aí ele tá na minha... Impeachment do Yondu. Mas ele já viu no fim... Pô, mas a gente tem que pegar aquela arminha dele antes de fazer isso, né? Não, porque aquela arminha faz parte dele. Aparece como é que ele vai numa aquilo? Cena ele com essa arminha, que ele recupera a arminha. Não, ele não pode perder. Sai matando não. Todo aquela mundo. Aquela flecha que ele assovia, né? É. Mano, bravo. Ali é o... Aquela arma ali tá é brava, mano. Tá conectado naquela parada na cabeça dele. Isso. Né? O Moicano. É. Ah, e parece... Tem uma cena do trailer que é muito engraçada. Que não sei quem pergunta, vocês são amigos, mas vocês brigam tanto. Aí o Drax fala, nós somos uma família. Menos ela. Menos ela. Muito legal. E apareceu o Ego, né? É. Não sei como ele... Apareceu em forma de pessoa, mas não sei como ele, se ele vai ficar assim o tempo todo no filme. Também né? Acredito que não, porque, pô, por que Guardiões tem aquele... Igual mostra a cabeça lá do... Do Celestial, do né? Do Celestial, tem essa... Essa... amplitude, né, de te mostrar o espaço todo, eu acho que vão mostrar ele como planeta, pra ser aquela parada na tela do cinema, tipo, caraca, meu irmão, pô, parada gigante. No trailer, nesse trailer que foi divulgado ontem, não mostra nada sobre nenhuma joia do infinito, e eu acho que não vai ter realmente no Guardiões. Mas você para pra perceber, o outro também não falaram nada. No trailer? Eu não lembro. No primeiro, não disseram, né? A palavra joia do infinito, mas a gema... Pô, não assim... falou de... É, tanto que você só ouve falar do foco do filme, que é o Orb, não sei o quê. Só no início do filme que o cara vai lá e pega o que o... Peter Quill pega lá naquele templo lá, antigo lá. Aí que você vai ver, pô, que deve ter alguma pedrinha dentro, né? Deve ter alguma coisa ali. Mas eu acho que a cena que o Planeta Ego vai falar pra ele que é o pai dele vai ser muito engraçada. No próprio trailer... É, parece que vai ser... É uma questão... Esse filme vai ser o mais zoado. Zoado não no sentido ruim, mas mais comédia possível. É. Porque eles fizeram isso no 1, ninguém tava esperando nada, e foi irado. Incrível. Nesse eles vão exagerar, mas espero que seja muito bom. Que é aquilo, né? Quem que conhecia Guardiões da Galáxia? Ninguém. Pô, e o filme é insano. Foi o maior acerto da Marvel. É bizarro, de tanta coisa que expõe os Guardiões diferente... E fez todo mundo gostar. É igual, cara, eu falei no outro podcast, né? Só quem conhecia Guardiões antes é aquele fã de quadrinho raiz. E mesmo, hoje, cara. Raizão. Ah, hoje todos os Nutellas conhecem. É, pois é. Todo exato. Mundo Nutella conhece. E, cara, uma coisa que, assim, eu não tava levando fé, porque é um cara que eu não gostei no 1, que era o Drax. Cara, nesse filme eu acho que ele vai ser a raiz cômica do filme, ele e o Groot. Porque tem as cenas do trailer com ele, cara, muito engraçada a resposta. Você quer um abraço? Cara, muito engraçado. O Peter Quill, nesse novo trailer, fala assim: ah, às vezes a gente não percebe que o que a gente mais quer tá do nosso lado. Aí aparece o Drax. Aí ele toma um você susto. Quer um abraço? É, tá, também no teaser que saiu na segunda-feira, tá todo mundo sentado, parecia que era uma fogueira, e tava o Drax mastigando uma parada autônoma. É. Aí foi todo mundo o teaser. Olhando pra ele. Acho que saiu anteontem. Foi na segunda. Saiu o filme. E teve um trailer também que a Mantis, ela sente o que as pessoas estão sentindo. Aí ela bota a mão no Peter Quill, aí ela chega assim, você sente fortes atrações sexuais por ela, pela Gamora. Aí o Drax, meu irmão, ele agarregala o olho assim, que ele começa a rir, cara. Não, cara, e ele leva tudo no sentido literal da coisa, né, cara? O que eles vão fazer disso? Como é que começa a rir, cara? Pô, é muito engraçado. Aí ele, se ferrou, ela contou seus segredos mais profundos. Faz comigo. Tem uma cena da Gamora dançando com o Senhor das Estrelas, ah, né? Ah, é? Será que tem? Não é? Parece que estão dançando lá. Pode ser que ela se rendeu aos encantos. Os encantos pélvicos dele. Caraca, cara. Ah, esse filme, cara... Esse filme é um dos que eu mais estou esperando desse primeiro semestre de 2017. Tá, 27 de abril tá logo aí, né? É, cara. Graças a Deus. 2 meses aí. Já estamos em março. Logan vai sair agora. Hoje, Logan. Próximo filme, nosso 5º filme da sequência... Piratas no Caribe 5, do Capitão Salazar, que vai sair 25 de maio. Cara, Oxe. Eu sempre gostei muito de Piratas do Caribe. Também gostei. Só que o anterior é um cocô, então eu tô esperando a redenção máxima desse filme. O Vitor é sempre assim, né, cara? O anterior foi um cocô. Cara, pô, 1, 2 e 3 é top. Eu também não gosto, cara. Eu tô contigo nessa. Pô, o 4 não dá, cara. O 4 não dá. Não deu, não. Pô. Cara, mas em 4 filmes, um tem que ser ruim, cara. Não tem jeito, os caras não conseguem acertar 4 vezes. É porque, pra mim, o Jack Sparrow é o cara do filme. Mas eu acho que ele não funcionou sozinho, sem o Will e a Elizabeth. Sim. Porque os três são 3 pessoas muito diferentes, mas que se completam. Então acabava dando uma parada maneira pro filme. Porque se tu parar pra ver, no primeiro filme... O protagonista é o Will. Só que o Jack roubou a cena, entendeu? É o depois ele Blue, né? Só funciona de Legolas. Eu não gosto do Orlando Bloom particularmente. Desde o Troia, quando ele deu a flechada lá na Kiss, eu já fiquei bolado. O Troia, ele só fez merda. Causou a guerra toda lá por causa dele. Desgraçado. Mulher. Legolas, nunca gostei do Legolas também. Pô, foi um dos motivos de eu não gostar do Senhor dos Anéis. Então vai embora, Caleb. Tô bolado contigo já, velho. O Legolas é brabo. É só a cara dele que é do Orlando Bloom. Aceita? Cara, o Caleb aqui, ele é o diferente. Ele gosta de Batman versus Superman, cara. Ah, velho. Não, não gosto. Não dá, não dá, cara. Não dá. Não, os quadros do Suicídio não gosto, não. Mas Batman versus Superman? Pelo amor de Deus, gente. Aí o vagabundo vai falar e olha que o hater aqui é ele porque não gosta de ninguém. Cara, hoje aqui eu assisto Esquadrão Suicida 5 vezes, mas eu não assisto mais nenhuma Batman vs Superman. Olha, você tá maluco. A treta. Você tá maluco, cara. Esquadrão Suicida não tem roteiro nenhum. Aquilo ali é só pra você ver o Will Smith correndo pra lá e pra cá matando os outros. Então, aí a questão do Piratas é justamente essa. Eles tentaram enfiar um outro casal que era a sereia e o padre. Que não funcionou, que né? Que não funcionou. Uma merda aquilo. Acho que até mataram nem os dois. Nem a Penélope Cruz salvou muito o filme também. Assim, é maneiro você ver porque, o Jack Sparrow mulher, né? É. A versão feminina dele. O pai do Jack, cara. Eu acho que o pai do Jack, toda vez que ele aparece, é épico. Ele tinha que participar porque ele é muito bravo. Tu sabe da história que no primeiro filme, eles queriam até cancelar por causa da interpretação do Jack. É, fugiu. Do Johnny Depp. E porque, pô, como é que vocês vão fazer um pirata meio viado, né? Porque ele anda meio assim e tal. Mas, pô, ele se baseou no guitarrista do Rolling Stones, né? O Keith Richards. Sim. E, pô, aí no segundo filme, cara, vai ter que ter o pai do Jack. Aí vamos botar o quem? O Keith Richards. Tiraram o ano demais. Muito maneiro. Eu, assim... E a história do 1 é uma história... um pouco distante do 2 e do 3, né? Que é uma história, completaram aquela história, e do 2 e do 3 era uma outra história. Cara, o 2 pra mim foi o melhor, cara. O 2 foi bom, brabíssimo. Né? Eu gosto muito do 3, cara. Eu gosto muito do 3. O 3, você vê um lado do Jack, é igual eu sempre falei. Cara, o Jack Sparrow me irritava pelo fato, assim, eu gosto muito do personagem, mas ele me irritava por ele ser muito egoísta. Ele, tipo, meu irmão, ele ferrava Deus e o mundo. Ele é um pirata, cara. É óbvio. É do cara. Mas, tipo assim, aquilo às vezes me irritava. E, tipo, no final do 3, quando ele queria ser o dono do barco, ele pega o coração e ele não fura. Ele pega a mão do Will e fura. Eu falei, cara, esse maluco me confunde, velho. Eu não consigo entender ele, não. Não, ele é um pirata, mas tem coração. E, assim, véio, esse filme tem uma missão, né? Ele não sei o que aconteceu. Esse novo filme tem uma missão, né, cara? De salvar o Johnny Depp da falência, né? Tem o... Tem o seguinte também, né, cara? Eu acho que agora tem uma história de verdade. Por que aquela anterior, mano? Tipo, é, acho que aquele filme só saiu por pressão do estúdio, né, cara? Mas já tem trailer esse filme? Já, teve pô. Um trailer. Teve A gente até postou na página. Mas eu achei que foi bem pouco saiu divulgado. Saiu no Super Bowl, cara. Saiu no Super Bowl, mas... foi pouco divulgado, cara. Não, mas tem aquela música do Johnny Cash no trailer. Cara, que música. Excepcional. Né? E, pô, é o... qual é o nome do ator, você que sabe? O que vai fazer o Salazar? É Javier. Javier isso, Bardem. Isso, Javier isso, Bardem. Isso aí. Cara, ele tá sensacional de Salazar. É o Negan, cara. Né? Parece, né? O irmão do Negan. Eu acho que pra lançar dia 25 de maio, podiam ter divulgado mais. Eu acho que o filme foi pouco divulgado. Tem dois trailers, eu acho, já. Guardiões, né? Tá quase no quinto, sei lá, já. Porque todo mundo encheu o saco, não tinha nenhum até agora. Aí o filme vai lançar e o vagabundo lançou aquela enxurrada de trailer. Cara, eu tô esperando muito que seja bom, porque eu gosto muito da franquia. Mais um, mas o filme parece ser bom sim, cara. Tá... Ah, tem que lançar até maio, né, cara? Vai lançar mais algum... Que nem Thor, cadê o trailer do Thor? Não, mas só vai depois do Guardiões. Agora o foco é o Guardiões. O foco depois, da Marvel agora é Guardiões. Depois porque... o Guardiões ainda vai ter Homem-Aranha, depois do Homem-Aranha. Não, mas aí Thor. Já podem lançar trailer já, ué. Do Thor. Cara, depois, assim que começar o primeiro trailer do Homem-Aranha já saiu. Quando lançar o segundo, eu acredito que vai lançar o primeiro teaser do Thor. Porque, cara, esse filme, eles estão escondendo muito, mas eu acho que, velho, vai ser um dos melhores. Dessa vez eu tô acreditando que vai ser do filme da série Thor, vai ser o melhor. Pelo fato também de ter vários personagens. O Hulk, né? É, enfim, daqui a pouco a gente fala do Thor, tá chegando nele. Vamos chegar lá. Isso. É, o sexto filme, Mulher Maravilha. Olha os haters aí da DC. Que, não, não sou hater da DC. Eu não sou hater, mas eu sou hater. Que, Mulher Maravilha, que estreia 1º de junho. Pô, vai ser um filme Será bom. Que vai ser 1º vai de junho? Vai ser um filme bom. Cara, eu, junho, se for, vamos botar em nota aqui, eu acho que eu vou dar um 5, porque a DC só tá fazendo cagada, então... Você vai dar nota antes eu do filme? Caraca! Larga de ser babaca, um cara. 5. Não faz isso, não. Pô, não... Pô, você gostou de Homem de Aço? Do Homem de Aço? Não. O primeiro? Não gosto do Superman. Ah, então vai. É, cara... Eu gostei do Batman. Quando é hater, ele é hater, né, cara? Não, eu gosto da DC, cara. Eu gosto, tipo, DC manda muito na animação. Mas, cara, no filme deixa desejar. O que eles estão fazendo com os filmes tá demais. Cara, é assim, eu acho que eu até botei na matéria que a DC tem uma missão esse ano, né, de reconquistar a confiança dos fãs, porque... Meu não irmão, vai. Tá difícil. Esse ano você tem a Mulher Maravilha e a Liga da Justiça. Se você não conseguir, acabou, esquece. Cara, se já não conseguir no Mulher Maravilha, já vai ficar difícil pro Liga da Justiça. E outra? Porque se o filme da Mulher Maravilha ficar ruim, a galera não vai ver Liga da Justiça. E se Liga da Justiça fizer a bilheteria ruim, ferrou, filho. Já era, acabou. Cara, esses projetos aí, Aquaman... Vai ser o novo Quarteto Fantástico. Vai ser cancelado e vai ficar por isso aí. Não faz isso não. Cara, o Quarteto Fantástico, pô, nem fala. Mulher Maravilha aí, ó. Então, de vamos Deus. Lá. Mulher Maravilha. Vai ser o. Vai, já lançou, né, a imagem do Ares. Eu acho que, pô. Ares não, Ares. Ares. O elmo dele, que é o outro aí, né, cara? É porque eu sempre lembro que na. Não, saiu foi do. Do Action Figure, do bonequinho, né? Que saiu. Mas no trailer. Não vai mostrar. Dá a entender que, pelo que eu vi dos trailers. Eu acho que, tipo assim, ele vai assumir a forma dele depois, mas eu acho que ele tá na forma daquele... Mas então, nessa, coronel nessa, lá, nessa action figure, a armadura dele tá de aço, ou sei lá, de metal for, e o elmo tá de osso. Parece que é um crânio, entendeu? De algum... Eu achei maneiríssima a armadura dele. Eu prefiro a normal, que aí aqui é tudo escuro, tá ligado? O rosto, a face é escura. Então... Assim, vamos acreditar na atualização, né, cara? Não se apegar ao passado. No meio do elmo, assim, tá, tipo, escuro, assim, o olho vermelho. Aquela abertura que ele tem. É, aquela abertura no meio. E, cara, uma das coisas que salva no Batman vs Superman é a Mulher Maravilha. E, cara, eu acho que... Por isso que eu acho que não vai ser ruim, cara. Eu tô esperando que vai ser bom. Eu tô esperando, mas, pô, eles já vacilaram com a gente duas vezes, né? Sabe a minha dica? Espera que vai ser ruim. Se for bom, você... É lucro. É lucro. Que vier é lucro. Assim, eu acho que eles poderiam ter começado... No mesmo caminho que começou a animação. A animação agora, elas estão vindo numa sequência desde do Batman, o filho do Batman, que é ele encontrando o filho dele com a Talia al Ghul, que é o Damian Wayne. Daí começa uma história. Aí começa esse aí, o Sangue Ruim, aí vai entrando todo mundo e faz a Liga da Justiça. Fez a Liga da Justiça, entra uma outra história do Batman e de novo tem a Liga da Justiça versus Jovens Titãs e agora a Liga da Justiça Sombria. E vai entrando muitos personagens. Irmão, as animações da DC dão um banho. Estão dando um banho. Eles podiam ter feito isso, cara. Não é difícil. introduziram o Aquaman, pô, com maestria nesse universo da Liga da Justiça que eles estão fazendo. O Aquaman tá irado, tá demais. Não, sendo Jason, cara, Momoa, o Jason Momoa, é demais. Ele não precisa nem falar, é só sair daquela água sem camisa. O cara, meu irmão, bebendo cerveja. O cara tá apaixonado, tá ligado, né? Desde do Drogo. Ah, Carize. Lourinho assim. Ai, como eu queria ser a minha irmã. Não, cara, eu queria só ter a barba dele, brother. Pô, não, ele é muito bravo. Pular, cara, na barba do Dothraki. Eu queria ser ruivo. Eu queria ser ruivo pra parecer aquele... agora esqueci o nome dele. Isso, Tormund. Só queria ser ruivo pra aparecer com ele, velho. Deixar a barba daquele jeito. Ele é maneiro demais. Próximo filme? Vamos pro... Ah, esse daí. Pirralha Aranha. Homem-Aranha de Volta ao Lar, 6 de julho. Pra mim... Tô super ansioso pra esse filme, o hype tá grande. Eu já tô cansado só de pensar esse pirralho falando o filme inteiro. Que isso. Mas, assim, Juvenil Aranha. Mas tem que ser ele falando o filme inteiro, porque esse é o Homem-Aranha, cara. Cara, mas o cara não cala a boca um segundo. Tá, beleza, ele não cala a boca, mas ele é juvenil, velho. Eu prefiro dos anos Homem-Aranha. Pô, que isso, cara. Tinha que ser Pirralha Aranha. Mas eu tô levando fé porque eu gostei da atuação do Tom Holland. Ele foi ultramente aquele Homem-Aranha Ultimate que tinha na Jetix. Tá ligado? Ele é extremamente aquele moleque. É. E, pô, perfeito. Atuação perfeita. Eu tô esperando esse filme. Eu quero ver menos o Tony Stark, mais o Aranha. Eu quero ver menos gente ajudando ele. Não quero seja... Porque senão vai ficar igual aquela série da CW, que tem sempre alguém ajudando o super-herói. Eu detesto isso na série da CW. Mas aí, se acostuma. Porque agora, pra enfiar, tipo, os heróis que os filmes acabaram, tipo, o Capitão, o Homem de Ferro e daqui a pouco o Thor, vai ser filme, tipo, junto. Então, e o próximo filme dele depois desse vai ser o Vingadores Guerras Infinitas. Aí tá, então, assim, mundo. Tem que mostrar como inserir ele, porque o Tony Stark falou, no primeiro trailer, falou que desiste, você não vai ser um Vingador. Mas como que ele vai participar do filme? João precisa de ajuda dele de alguma coisa, tem que né? Então tem que aparecer o Stark mesmo. O Stark aparece numa das fotos de divulgação que ele tá até com uma roupa diferente, de outra cor, mudou a cor, né? Preto e vermelho. Eu não gostei desse, apesar de ser flamenguista. Diga-se de passagem, a combinação muito bonita. Né? Mas eu não gostei, cara. Mas eu acho que o Tony Stark nesse filme ele vai servir como uma espécie de tio rico do Homem-Aranha. Vai ser aquele mentor, né? Ele vai aparecer ali só de fanservice. Só pra fazer as piadinhas. Não, mas eu acho que, tipo assim, o Abutre é um vilão bem apelãozinho. Pô, mas o Homem-Aranha é apelão, cara. Não, ele é apelão, mas, pô, meu irmão, apoia pro Capitão América, pô, perdeu meu respeito. Só a cena dele se... esse Abutre aí tá bem monstruoso. Ele cismou com isso, cara. Vamos pegar com esse cara. Tá, vamos lá. Pela experiência. O Capitão América segura um helicóptero no filme da Guerra Civil. Uhum. O Homem-Aranha segura um navio, um cruzeiro. O moleque é brabo. Não, nos outros filmes, no primeiro, o Peter Parker segura um trem. Naquela primeira sequência é um trem. Que cena. Essa é. Esse Homem-Aranha 2, cara, é um dos melhores filmes de herói. Depois eu vou dar minha opinião. Depois o do Andrew Garfield também. Ele segura alguma coisa. Eu não me lembro o que ele segura. Do Andrew Garfield eu não lembro, porque eu só vi uma vez os dois filmes. É, eu também. Eu lembro dele segurando um carro. Bom, ele tenta segurar a Gwen, né? Mãozão, cara! Manda ele embora! Esse cara é apaixonado na Emma Stone. Ele postou no Instagram dele hoje, tocando o La La Land. Vem Emma Stone! Caraca, cara. Mas o Andrew Garfield não segura nem na vida real, não nem fala filme, comigo. Né? Olha isso, não cara. Fala comigo nem que eu tô. Nem no filme, nem na vida real. Você não teve escrúpulos dessa morte épica, velho. Você tá lá zoando o cara da morte épica, cara, você me magoou, velho. Eu acho que esse filme vai ser muito legal, o do Homem-Aranha. E vai ser cada vez mais a Marvel colocando o Homem-Aranha para as crianças gostarem. Exato. Sim, sim. E sempre, porque sempre o Homem-Aranha sempre isso. teve apelo. Tanto é que meu herói favorito desde pequeno é o Homem-Aranha. Justamente. Entendeu? Eu também fui criado, meu pai sempre gostava muito, meu pai sempre me fez gostar dele, do Hulk e do Thor. Eu não consigo ver uma criança... Você vê qualquer criança hoje que tenha 5 a 7 anos, você pergunta qual super-herói favorito, geralmente a criança fala que é o Capitão América ou o Homem-Aranha, né? É. Agora vai ser mais. Hoje porque... fala Capitão América, mas assim, lá na nossa época. Mas agora vai voltar a ser Homem-Aranha. De garoto. Você vai ver. Vai voltar a ser Homem-Aranha. É o Capitão América porque o Homem-Aranha tem muito tempo sem filme. E o Andrew Garfield foi um Homem-Aranha mais... Adolescente, mais emo, né? Uma pegada mais diferente. É. Agora, eu acho que essa vai ser a pegada. Meus amigos, vamos falar de Thor. Ah, esse 2 de novembro, pra mim, é um dos filmes que eu mais espero esse ano. Eu não tô aguentando esperar. Cara, olha, eu tô muito empolgado pra esse filme. Primeiro porque é o Thor. É o Thor, cara. É o Quilmão. Quilmão da... Tem. Mas, enfim, Guardiões e Thor, pra mim, são os que eu mais tô esperando, né? E eu quero saber o que vai acontecer, porque esse filme aí vai ser o ponto de ignição pra Guerras Infinitas, porque nos Vingadores Era de Ultron, o Thor que teve a visão do... Né, do... Das joias. Do Thanos, Asarok, das joias. Do Thanos lá, né, da ascensão do Thanos. É, e ele chega no final e fala pro Tony Stark e pro Capitão América, tem alguma coisa que a gente tá perdendo, tem alguém superior que tá controlando esses acontecimentos. Exatamente. Todos. Exatamente. E é um vacilo, porque nesse filme eles cortaram essa cena do Thor, que entra num lago lá e tem a visão, né? Que uhum. Mas aquela cena ela é até maior, porque mostra outras coisas também. Eles tiraram porque acharam que o filme ia ficar muito grande, que era desnecessário. Ah, pô, era uma parada maneira pra introduzir. Detesto quando corta essas paradas, cara. Muito vacilo. Eu espero muito do Thor nesse filme, até porque, pô, ele vem ganhando destaque. Tipo, no primeiro filme ele era malo, no Vingadores 1 ele, pô, deu aquele up, pô, ele já subiu no conceito, menos o raio, que o raio me deixava puto, que era pra isca. Aí, pô, no 2 ele solta aquela... No Vingadores 2 ele já solta aquele rajadão e no Mundo Sombrio também. E, assim, eu tô esperando um super raio do Thor também de novo. Cara, eu vou ser polêmico aqui. Tomara que seja o primeiro filme bom do Thor. Ah, pô, para, você vai arrumar briga. Para. Ah, cara, eu vou sacar de Thor, cara. Eu tava falando isso essa semana. Eu gosto de todos os Thor, cara. Também. Mas, então... Pra quem não sabe, eu tenho uma tatuagem do Thor na minha... Aqui na minha coluna, assim. E da neta ele pode... Achei que eu queria falar na minha nádega direita. Não, eu pensei, eu falei, não. Mas é mentira, e na esquerda, não tem nada. Mas e na esquerda a neta ele pode, mas eu dou um pulinho assim. E eles ficam felizes. Dá uma juntada, né? Dá uma juntada pra esse beijo. Que brother, não, mas... Pô, mano. É carnaval, quarta-feira de cinza. Caraca, cara. E, pô... Esse cara é maluco. É, cara, vai ter o Hulk... Esmagando geral. Rapaz, o Hulk. Vai ter o Doutor Estranho, cara. Doutor bravo Estranho. Dos bravos. Que eu já acredito que vai ser o Mago Supremo. E tem aquilo, cara. No final do Mundo Sombrio, o Loki morre. Entre aspas. Entre aspas. Nisso vai um soldado do Odin. Só que no cantinho da tela, aquela magia quando o Loki, ele se... Só que o espelho transmite o Loki, mas você não vê o Loki. É, não, aquele efeito que ele faz quando ele se faz por outra pessoa... Peraí, mas ele não é o Odin no final do filme? Não, então. Também. Aí, olha só. Aí, um soldado do Odin vai lá. Nisso aparece... Aquele soldado é ele, já. Aquele soldado. Aparece esse efeito do... Do Loki. Do Loki. Aí, o soldado chega lá, olha pro chão. Nisso, ele chega pro Odin, meu senhor. Achamos um corpo. Ele fala, pô, Loki. Nisso, ele olha e dá aquela risada. Ele faz aquela cara de Loki, né? A gente dali, a gente não vê mais o que acontece. Só que, assim, pra quem não viu... imagens de bastidores, o Odin ele tá na Terra com o Mandarilho e o Thor e o Doutor Estranho e o Loki estão procurando o Odin, né? Tanto que o Thor pede ajuda pro Doutor Estranho. Então assim, o que que aconteceu? Porque o Loki tava no trono. Se ele tá com o Thor, ele não tem mais o poder que ele tinha em Asgard. Quem é rei de Asgard agora? Quem tá... Aí que treta entra, é essa que tá rolando que lá? É isso. Veio procurar o Odin, largou o banco, vago lá, eu chegou acho que a ela deve ter vai alguma coisa mundo, a ver mano. Com a Hela. A Hela deve ter ido lá, bagunçado, e o Loki porque burro. Asgard não pode ficar sem um governante. A Frigga morreu. Odin tá com o Mandarilho. Os herdeiros do trono estão procurando o pai. Quem tá lá? Entendo. Será que alguém usurpou o trono? Nesse ponto a Marvel faz... Ela brinca muito com a gente, da gente ficar especulando. Ela exatamente. Lança coisas. Pô, lá no Thor Mundo Sombrio ela lançou isso. Tá lançando no Doutor Estranho, lançou outra coisa. Vem lançando a visão do Thor no Guerra de Ultron. Então, cara, vem deixando a gente... E o que não quer calar? Cadê o trailer? Não, mas o cara ainda é novembro. Também novembro, também acho que só junho. Tá cedo, tá cedo. É, junho e julho. Tá cedo, tá cedo. Agora, outra coisa também é a seguinte: o filme vai ser dividido em quatro atos. Quatro? Eu acho que vai ser dividido em quatro atos. Porque vamos contar. Primeiro, tem. Não, mas isso foi divulgado ou você que tá. Não, eu tô especulando. Ah, então. É. Caraca, descredibilizou a parada, cara. Caleb, se for dividido em 4 atos, tu vai me dar quanto? Ih! Não te dá nada, não, filho. Não, não, agora não. Agora já vai, vi, já aí, na já vi. Vai ter que bancar. Vou te dar aquele abraço. Vai ser Asgard, aí o Thor vai para aquele planeta. Vai ser para encontrar o Hulk, né? Que eles vão lutar. Acho que aí é o primeiro ato. Depois a Terra procurando o Odin. Que é o segundo ato, o ato que entra o Doutor Estranho. Depois eles voltam para Asgard e vão lutar contra a Hela. E depois o último ato é contra o Surto. Que o Surto vai aparecer. Sei lá, cara. Surto é o que dividir vai ser o filme em 4 atos é ousado. É fora do normal. Mas né? É muita coisa pra se trabalhar só com 3 atos. É, são vários vilões, né? Acho que tem 3 vilões já confirmados. 3 vilões confirmados e coisas pra resolver. Então, tipo, e é o último filme. Eu acho que vai ser dividido nesse quesito. 4 atos pra se resolver o filme. Eu tô usando e arriscando isso. É, eu espero muita porradaria entre o Thor e o Hulk. A gente não tá, cara, pensando nisso, né? O último filme do imagina, Thor. Imagina. Thor e o Hulk, cara, já tem umas tretas desde o Vingadores 1. Aquela luta deles no porta-aviões. É maneiríssima. Tinha que ter sido maior. Aquela luta. E o Thor tava se divertindo, né? Tava gostando de lutar. Ele gosta de um desafio que chega. Ele gosta de um porradeiro, né? É dois brigão. Na hora que o Hulk vem, ele pega o machado e dá na cara do Thor. Demais, uma das melhores cenas de Vingadores 1, cara. Eu espero o filme porrada pra tudo quanto é lado, porque os dois mais poderosos, né, as bombas atômicas, pô, eu acho que tô vai dar os mais Hulk apelões, né? Eu quero ver o Hulk com a armadura lá de gladiador, tá ligado? Vai ser demais aquela armadura. Pô, eu vi a arte lá, né? Pô, quero ver se vai aparecer pelo menos ele já vestido com a armadurazinha lá. Parece uma sombra, só pra dar aquele suspense. Cara. Eles estão guardando isso muito bem guardado, né? A imagem do Hulk. É Thor Ragnarok e vai misturar com a história do planeta Hulk. Isso aí. Então, quero ver o que eles vão tirar daí. Tomara que não caguem as histórias. Tem um Doutor Estranho ainda, cara. Tem um Doutor Estranho, não pode cagar com não. Cara, e outra última especulação. O Doutor Estranho já vai ser o Mago Supremo ou não? Acho que não. Eu acho que já. Sabe por acho quê? Que já no Guerra Infinita, acho que ele já vai ser. Eu sei acho lá. Que ele já vai ser, já é um Mago Supremo, porque tipo, ele tá muito preocupado com os seres de outros planetas. É, porque ele, no pós-crédito, ele fala: eu tô protegendo a Terra contra seres que podem representar uma ameaça grande. E o seu irmão e é o seu uma irmão grande é uma delas. Então, pra que toda essa preocupação sem ser o Mago Supremo? E, eu penso assim. E tá no processo de chegar a ser o Mago Supremo, entendeu? Eu que acho nos quadrinhos, que... o Mago. Pra você ser selecionado como o Mago Supremo, tem as três divindades lá, inclusive uma delas é o Agamotto. Que eles selecionam quem vai ser o Mago Supremo, entendeu? E nos quadrinhos é quando ele sofre um acidente de carro e fica meio que tipo num coma lá e fica naquela dimensão lá que é tipo sua alma deles voando. Aí naquela dimensão as divindades lá chegam pra ele e falam, não, você vai ser isso aqui e tal. A gente não pode esquecer que no Soldado Invernal já falavam do Doutor Estranho como se ele já tivesse a fama dele. Então lá no Soldado Invernal, lá na parte final da segunda fase, já conhecemos o Doutor Estranho. Eu acho que já nesse filme ele já vai ser o Mago Supremo. Ou seja, nos primeiros acontecimentos do Doutor Estranho, até o meio do filme, era em 2014, na época do Soldado Invernal. Ou até antes. É isso, falam isso, né? Então no pós-crédito, se bobear, já deu um salto de anos e ele já tava como... Mas eu acho que ele já tá de Mago Supremo. O filme do Doutor Estranho não se passa no mesmo período lá, tipo, ele se transforma no mago lá, do Doutor Estranho, depois do próprio Guerra Civil, que na cena do acidente dele, que ele tá dirigindo o carro, ele tá conversando lá com o assistente dele e fala assim, o que que você tem pra mim aí, pra eu poder, cirurgia aí pra fazer? Uma das cirurgias que ele fala é de um coronel da Força Aérea com traje de combate que sofreu acidente traje na coluna. Traje experimental e sofreu acidente na coluna. Ele não é da aeronáutica, o Rhodes. Quem é da aeronáutica E é coronel da aeronáutica. Eu acho que da aeronáutica é Danvers. Não, Carol Danvers, tenente, mas... coronel da aeronáutica. Ele é da aeronáutica. E ele cita depois ainda a Carol Danvers. Ainda verdade. Não, uma a jovem gente não de 21 sabe anos, se é ela, né? É. Pô, eu nunca pesquei essa referência aí, cara. Mas falou aí. Eu vi a especulação dela Porque, assim, é o que... Acaba que essa origem, que tratou esquizofrenia com um chip. e tomou um raio, e aí eu já não lembro. Isso é muito sentinela, cara. Porque pra tratar a esquizofrenia dele, o Tony Stark botou um chip na mente dele. E eu não sei o que acontece, ele vira o sentinela. Mas se essa teoria que você tá falando, Caleb, é verdade, então a Marvel errou. Não, ela pode ter citado o Stephen Strange como médico, porque era um médico muito conceituado. Não, ele fala como ameaças reais. Eles usam ele o fala, Bruce ele Banner. Ele fala depois do Bruce Banner. E usa o Stephen Strange. Strange. Já lá no Capitão América 2 ainda, eles falam dele. Então, mas aí na cena, no próprio Doutor Estranho, tanto naquela outra cena que ele tá na casa dele lá andando lá, sim, que ele vai botar o relógio pra poder sair, mostra assim até a Torre Stark, cara. Torre Stark, não, a Torre Vingadores, né? Eu vou ter que ver Doutor Estranho de novo. Pô, não reparei, olha que eu vi, tem de novo semana passada. Já tem a Torre Avengers. Pô, já maneiro. Tem a Torre. Tá, mas olha só, é o que eu tô te falando. Pode ser que o filme do Soldado Invernal foi depois dos Vingadores, certo? E no Soldado Invernal, eles mencionam Stephen Strange. Pode ser que naquele período ali, o evento dele já tenha acontecido um pouco antes, porque não passou bastante tempo depois do filme. Não foi, o filme acabou e já tem o Soldado Invernal. Não, passou um tempinho. Então eu acredito que nesse período possa ter acontecido os eventos do Doutor Estranho. E aí, quando rola lá deles falarem do algoritmo de Zola e mencionam ele, ele já seja, não o Mago Supremo, mas ele já seja o Mago. Entendeu? Eu acho que ele vai chegar como mago já no Thor. Não, não tem que perder mais tempo, não. Já foi cara, lançado, o cara foi top. É, o cara. A mulher morreu, a Maga Suprema morreu lá. Ela morreu, vai ser ele. Nono filme, penúltimo filme da nossa lista do ano, 16 de novembro. Não sei se essa data vai ser oficial ainda. Pode ser que a bagunça se alastre. Pô, parem de criticar desse. Calma, gente, deixa eu falar, a galera não sabe qual é o filme. Liga da Justiça, nono filme. Vamos lá, agora você pode falar, vai. Pode pô, falar. Vocês ficam criticando até a data de estreia. Quanto dos caras, microfone vocês não desse moleque? Pô, pelo amor de Deus. Não tem nenhum hater da DC. Olha ali. A gente gosta tanto, mas a gente tá com raiva da cagada que os caras estão fazendo. Tu viu o tamanho do Ben Affleck? Eu ia falar isso agora. O Ben Affleck tá com nada, o cara tá balofo. Tu tá de sacanagem, o cara tá parecendo uma bola. Ele tá treinando pra ser o Batman ano 1. O doutor Wilson porra. Fisk. Ele vai ser o próximo Wilson Fisk. Raspar o cabelo vai ser o Wilson Fisk. Pô, dá na cara dele, velho. Tá sacaneando o meu Batman? Qual foi? Cara. Ele tá com depressão. Quem seria o ator ideal pra ser o Batman? O Christian Bale. Ah, não? Não, não. Não mete essa, cara. Velho. Eu quero aquele cara com aquela língua presa, me dá raiva, na moral. É, eu não gostava. Eu gostei dos filmes do Cavaleiro da trilogia do Cavaleiro das Estrelas. Já viu que eu te olhei com mas uma folha mortal. Mas eu não curtia muito. Pô, eu não. O Christopher Nolan, eu gosto muito dos filmes do Christopher Nolan. Cara, o pior do filme dos Batman do Nolan é o Batman. É o próprio Christian Bale. Ele como Batman não funcionou. Olha, eu acho que eles têm que se preparar, porque o Ben Affleck não vai ser Batman. Cara, não, o problema olha aquele traje aí, vai falar que vocês não gostaram daquele traje do Batman. Traje não, é maneiro, mas pô, tem que fazer um traje grandão pra esconder a gordura cara. Do Ben Affleck. O Ben Affleck, cara, pra mim ele atuou na moral de Batman, ele tem cara de Bruce Wayne mesmo, só que o problema dele, cara, é o seguinte, o que não entra na mente dele é que quando você pega, porque eu acho que ele nunca fez isso, pegar um papel que ele vai reprisar várias vezes, tu tem que se manter em forma, cara, tu tem que estar ali. Pô, todo mundo. Mas as gravações desse filme. O cara se entupindo de batata frita. Agora eu te falo uma coisa. As gravações desse filme aí já foram encerradas, já, né? 16 de novembro, o filme já deve estar em processo de edição, alguma coisa assim. É, com certeza. Então ele já gravou as cenas dele. Ele não vai gravar. O filme dele como Batman lá não tem nem. Sabe nem. Já definiu o diretor? Nem sei se definiu o diretor. Já voltou o diretor do Planeta dos Macacos, voltou atrás. É, então. Teve problema aí. Aí o próximo filme que deve parecer que é o próximo Liga da Justiça é só mais pra frente. O Christian Bale, enquanto ele tava fazendo a trilogia do Cavaleiro das Trevas, ele fez outros filmes que ele teve que emagrecer, mas pra ficar igual o cracudo mesmo, cara. Eu vi. E ficou muito magro. E teve um outro filme que ele tava gordo. E no, quando voltou pro Cavaleiro das Trevas Ressurge, que foi tava o último, um ele já tava na moral de novo. Tchau, saúde, então, né? Então você não pode... É, o cara teve que... Foi frenético. Ele deve fazer umas paradas então, pra não se o cara tá gordo agora, você não tem que se preocupar com isso, não. No filme ali, ó... Pelo que a gente já viu de trailer, ele tá na mesma coisa do... É, mas eles já gravaram, eles gravaram na época do Batman e Superman, eles gravaram junto. A cena dele, ele deve ter gravado tudo antes, aí agora tá como... Não, agora ele tá tocando terror aí depois. No McDonald's. Ah, mas é igual o Vin Diesel também. Ele sempre aparece brucutu no Velozes Furiosos. Teve uma época que saiu uma foto dele todo murcho, gordo tá pra ligado? Caramba, todo estranhão. É, aquelas camisas coladinhas dele que, pô, o cara ficou. Igual um. Um brucutu. É, velho, não tem graça, então. Cara, mas a DC, cara. A Warner, é principalmente, né? Que é o estúdio, né? Do cinema. Ela tem. Uma missão muito grande. Lembrando que Batman vs Superman no prêmio Framboesa de Ouro ganhou pior remake, adaptação ou sequência e como pior combo em tela. Ben Affleck e seu pior inimigo para sempre, Henry Cavill. Ah, pelo amor de Deus. Ganhou dois prêmios no Framboesa de Ouro. Deve ser por isso que ele tá comendo McDonald's pra caramba. E eu não acredito que. Como é que não o Oscar pra Esquadrão Suicida? Cara, o Oscar do Esquadrão não. Suicida é de maquiagem. Não maquiagem, tem nada a ver. Mas não era nem pra ser considerado filme aquilo, cara. Aí eu quebro o pau. Mas, cara, Esquadrão Suicida é melhor que o Batman vs Superman. Não, pô, cara, eu vou te falar. Não. Vou te falar, infelizmente, é, cara. Não. Tem uma outra pergunta. Eu não gosto tanto do filme porque eu acho que é muita carga emocional pra uma cambada de vilão. Mas... Aí você resolve o filme falando. No Marta. É, deixa ser escroto. Ah, deixa os caras. O filme já perde aí, cara. Deixa as Marta lá, velho. Podia entrar o Apocalipse quebrando tudo e eles ter que se juntar pra resolver, velho. Não, vai ser Darkseid, né? Chuva de vilão. Espero que os. Não, Liga da Justiça. Os heróis coadjuvantes na Liga da Justiça, eles ajudem a salvar o filme. Cara, eu tô com medo desse Flash, eu tô com muito medo desse Flash. Já não gosto da roupa e já não gosto do ator. Ah. Não, eu gostei da roupa. O Flash da Netflix. Ah, não, também não, né, velho? Não. Pô, pelo amor de Deus. Da Netflix não, da CW. Da CW, velho. Não, aquele moleque é muito chato pra ser o Flash. Não. Ele é muito bom de Flash. Eu vou encerrar esse podcast que vocês estão... Corta o microfone. Não, mas pera aí. Olha a cara dele, enfia no meio de cambada de 40 anos ali, ele com aquela cara de juvenil. Esse moleque tem cara de juvenil, mas menos juvenil do que ele, cara. Ah, pelo amor de Deus, peraí. A Mulher Maravilha, digamos de passagem, é uma maravilha. Que mulher, eu, né? Fiquei muito chateado quando mataram ela em Velozes e Furiosos, hein? Pô, era pra ter deixado ela. Meu Deus. Mas o que eu falo, você falou que vai ser o Darkseid, o vilão, na verdade, não, não é vai o. Vai ser o. É o Lobo da Steppe. No caso, né? É o tio do Darkseid, ele que invoca ainda. Não tem nada a ver, pô. Invoca, tipo assim. O filme engloba. É, as três caixas, caixa matriz, alguma coisa materna, assim. Caixa materna, isso. Materna. Uma tá. De acordo com os quadrinhos, não sei se é. Pelo que eu vi do trailer, é disso que estão englobando aí também. Uma tá com as Amazonas, uma tá com os humanos, e as outras estão com o pessoal de Atlantis lá. No caso, o Aquaman. Uma, inclusive, foi feita pra poder criar o Cyborg, né? Não isso, sei se vocês viram no Batman. É, uma caixa materna. É, isso aí. Cara, o vilão, ele usa essas ele manipula essas caixas maternas pra invocar o Darkseid pra ele vir na Terra, entendeu? Aí, então o Darkseid, no caso, isso só vai vir no próximo filme. É a cagada que eles fazem. Brother, eles podem muito bem reprisar um pouco aquele filme da Liga da Justiça de animação recente, que é basicamente a mesma história que eles vão League botar. War, né? É, cara, pô, é demais, tá ligado? Foi o primeiro dessa nova leva, né, de animação. Começou com o Batman, aí eles entraram na Liga da Justiça usando o próprio Batman, que ficou maneiríssimo. E, pô, cara, eu acho que assim, eles podiam usar essa animação como referência, cara. E... É, vamos ver. Sei lá, vamos agora ver. Agora vamos assim. Parar de falar mal da DC aí, gente. Mulher Maravilha vai chegar quebrando aí em junho. Tomara, aí vocês vão não, ficar... tô torcendo. É, cara, não, mas a gente espera, cara. É isso que a gente espera. É isso que a gente faz. Vamos fazer um podcast aí falando bem da DC. Vamos falar do filme número 10. Coloca a marcha, por favor. Pra mim, esse vai ser o filme mais esperado pra mim do ano, O Último Jedi. Pra mim já é o filme mais esperado desde 2015. Agora é 2015. Agora 14 de dezembro. Últimos Jedi, Lucas. Os Últimos Jedi, desculpa. 14 de dezembro. Quem tá achando que vai matar o Luke aí, ó, fica na vontade. Ih, olha só. Cara, eu tô esperando demais desse filme. Vai ser muito demais. Agora ele tá se bodeando pro outro lado, viu? Ele queria que. Ele tava apostando contigo que o Luke ia morrer, agora quer meter essa pra cima da gente. Eu nunca falei que o Luke ia morrer. Nunca falei. Lembrando que, o Luke que a gente fez uma aposta. Pega o áudio no podcast. Falou, o Fabinho foi o único que apostou que a Rey é filha do Luke. É isso não, aí. A gente falou de filho, não falou de quem ia morrer, não. É, a aposta foi quem seria. Você queria apostar que ele vai morrer ou não? Não, aposta seria de que se a Rey Skywalker ou não. Não, eu tô lançando um novo desafio. Não, vou postar esse novo, eu tô com medo. O Luke não vai morrer. Os últimos Jedi, a não ser que o Kylo Ren vai pro lado da força. Porque o título The Last Jedi seria tipo... Pô, tu gastou no inglês agora, vai de novo, vai. The Last Jedi. Que isso? Caraca, é isso, né? Mas é que nem em Guardiões lá, quando você fala Drax, o Destruidor, não sei o que, é Luke The Last Jedi, entendeu? Porque ele é o último Jedi do universo da galáxia lá, entendeu? Dos Guardiões? Não. Tô falando o termo, cara. Você fala assim... Tô te zoando, cara. Pô, os caras... Me divirto com esses moleques, cara. Ele é o Luke The Last Jedi, entendeu? Cara... Eu não vi Luke, eu só vi The Last Jedi. Então, era pra ser Star Wars, Luke Skywalker, mas não, é Star Wars, The Last Jedi. Cara, eu tô esperando ansiosamente por um trailer. Só trailer. O trailer, geralmente eles lançam o trailer só na Comic Con de San Diego, né? Não, cara, vai ser na Star Wars Celebration. Já tá confirmado. Isso, é verdade. Vai ser na Star Wars Celebration em abril. Abril. Star Wars sempre sai bem antes, cara. Eu lembro quando saiu. O filme tá pronto, cara. O do episódio 7 saiu rapidão. O Rogue One também saiu bem cedo. Eles já gravaram o filme também. Pô, já era pra ter Moleque, eu tô esperando várias batalhas de sabre de luz como? De verdade, né? Porque no 1, 2 e 3... Não, e batalhas das naves igual tiveram no Rogue One, com estratégia bem feitas assim. É, espero mais cenas do Paul Dameron. Também. Pilotando a nave. Pô, Paul Dameron, agora a gente tem alguém gostei importante. Dele, cara. Eu acho que eles vão explorar mais. Eu gostei dele como Paul Dameron, como Apocalipse, não. Porque a gente perdeu o Han Solo, mas a gente ganhou vários novos pilotos bons. Acho que assim, essa dinâmica entre ele e o Finn tem que ser explorada melhor. Quer dizer, melhor não, ela foi bem explorada no 7, mas continuar mostrando mais disso. O cara deu nome legal. Pro moleque, o moleque não tinha nome. Era FN128. Ah, sei lá, um número. É um bagulho desse. Eu sei que era FN. Ele, pô, não vou te chamar assim, vou te chamar de Finn. Ele, pô, Finn é legal. Então, tipo assim, eles vão ter uma relação maneira, mesmo porque o Rey tá treinando e ele deve estar lá na ordem, porque eles precisam ter alguma história, né? Porque a Rey vai estar com o Luke. Pelo menos, pô, acho que boa parte do filme vai ser só eles dois lá treinando lá. Acho que o Finn e ela vão se encontrar no meio. É, e vai tal. Ser por aí. E eu acho que vai estabelecer aí nesse filme o trio. Rey, Finn e o Paul Dameron. Acho que aí... Será? Eu acho que eles já vão consolidar já a equipe. Porque, velho, sempre Harry, Rony e Hermione. Tem que ter o trio sempre, velho. No 4, 5, 6 era, pô, Luke, Leia e Han. No 1, 2, 3 era Obi-Wan, o Anakin e a Padmé no meio desse romance aí. Lembrando que essas... não lembro quando foi, semana passada, saiu uma foto do filme do Han Solo. Do filme solo do Han Solo. Filme solo. Que até a Emily Clarke tá lá. Não sei se ela vai fazer o papel da Princesa Leia, mas ela tava com um penteado bem parecido com o da Leia. Tava lá. Mas eu acredito que não vai ter a Leia não, cara. Porque não o Han... É muito... Eles só se conheceram no 4, né? E o Han, no filme, ele é muito mais velho que ela. Ele é mais velho, né? Os Mandalorianos são mais... Eles demoram a envelhecer, né? Ele é Mandaloriano? É. Bom. Caraca, mano. E que Han Solo ruim também, né? Que eles pegaram, né? Pelo o ator é bom, Deus. O ator é bom. Tu nem viu o cara atuando, Ah, e não tem cara de Han Solo, não. Então eu vou botar um filme Podia pra ter chamado o Senhor das Estrelas, que tem mais cara de Han Solo. Aí tu ia gastar mais ainda. Deixa gastar, ué, fazer um filme decente. Cara, ele vai ser Indiana Jones. Tu vai pegar um cara... Eu tô sentindo que ele vai ser Indiana Jones. Ele tem que ser Indiana Jones, tu vai pegar um cara icônico, tá ligado? Que agora ele é o Peter Quill, Senhor das Estrelas, tu vai botar ele em outro filme. Agora, tem coisa que não dá certo, cara. Vamos ver se nesse episódio 8 aí eles vão explorar mais o Snoke também, né? Eu quero que o Snoke explode, eu quero saber o passado da Rey. Que isso, cara? Você não quer saber quem que é o Lorde do Mal? Tem o Lorde muito ódio no coração, né, cara? O cara é Sith, muito lado negro da força. Não, eu quero saber quem tá no chefiando lá. Eu fui treinado pelo Lorde Vader. O resto não importa. O que importa é a gente. Se encher meu saco, eu te enforco aqui com a força. Por isso que eu tô falando, cara. O que importa é Skywalker, cara. Eu ia Skywalker. E vamos falar sobre o Oscar 2017, né? Domingo agora, dia 26, nós tivemos a exibição do Oscar. Que Oscar, né, meus amigos? Que bosca. Não, assim... Até o último ato tava tudo certo. Até o último homem. Quando aconteceu uma coisa totalmente inusitada, até inédita. Até o último homem entrar no... isso aí. Caramba, cara. Olha, pra quem não entendeu, a gente fez uma matéria na nossa página, nós postamos lá, tem um vídeo explicando a GARF. Mas foi o seguinte, o último prêmio da noite, o prêmio mais aguardado de melhor filme, quando o Warren Beatty e a Faye Dunaway foram apresentar o prêmio, eles chegaram, divulgaram os 9 filmes, né? E na hora que o Warren Beatty abriu o envelope... Ele se deparou com um envelope escrito Emma Stone, La La Land, que foi a premiação anterior. Ou de seja, entregaram... De melhor atriz. Entregaram pra ele um papel errado. E ele abre... Você pode até ver no vídeo que a gente postou na página. Ele abre ali o envelope e ele tenta ver se tem mais algum outro papel. E ele fica confuso. Ele lê, bom, Emma Stone, La La Land. E ele não sabe. Todo mundo achou que o Coroa tava dando uma de John Kleber. De Pedro Bial, de tentar dar aquele... Eu achei que suspense. Ele deu uma caducada ali, cara. Não, na hora, uma breve esclerosada. Na hora, a gente jamais ia pensar isso. A gente jamais ia pensar isso. É Hollywood, os caras não erram. Não erram. Até domingo. É. Né? E os caras falam La La Land. La La Land foi o melhor filme de 2017 por 2 minutos e 20. O cara todo feliz. Os caras deram... Obrigado. Três diretores deram discurso. Mas pra mim foi, então, assim, deixa o Moonlight pra lá. Caguei. Lá vem o fanboy de La La Land, mas vamos falar sobre isso. Mas eu comecei a ver, na hora, eu tava prestando atenção, queria ouvir o discurso dos caras, começou a passar uns caras correndo atrás, eu falei, deu merda. Eu já pensei, cadê o Kevin Costner, o guarda-costa, tem alguém atirando, não sei. Aí os caras começaram a olhar, aí um cara da produção, ele tava até com fone, com microfone e tal, ele chega e mostra pra um dos diretores ir pro Warren Beatty, mostra pra ele o envelope certo. E aí começa, você vê um dos diretores de La La Land fica até bolado. Ele fala, não, teve um erro. Moonlight, você... Vou acabar com essa palhaçada aí logo. Vem, Moonlight, vem. Aí ele arranca o papel da mão do cara, tá aqui, mostra aqui. Vira, a câmera deu até foto na Moonlight. Eles terminaram sem graças. Cara, o Jimmy Kimmel tava indo muito bem. Eu fiquei com muita pena dele, na moral. Mas terminou... não foi culpa dele, né? É, mas, pô, com certeza vão arrumar um jeito de botar a culpa no cara, no tá programa dele, na... Não lembro se foi na terça ou se foi na quarta, ele contou de novo. Ah, ele contou, eu queria ver, esqueci, programa, cara. No programa dele. Fala até no YouTube pra você ver. Mas esse Oscar, quem foi dormir depois que avisou La La Land, foi igual o que aconteceu comigo no Super Bowl. Acordei e o Pedro tinha ganhado, cara. Foi isso que aconteceu. Tiveram várias pessoas que deu La La Land, os caras começaram lá, desligou, foi dormir. Quando porque pra viu... gente aqui era 2 horas da manhã, né? Pra eles lá era tava bom, não. Pô, a gente lá 10 horas da noite ainda. Cara, você vê a cara do Ryan Gosling, ele tipo, inacreditável. Depois você vê as fotos da... As reações a cara do The Rock, do Matt Damon. Todo mundo assim, cara, do Mel Gibson, todo mundo chocado. As reações foram as melhores. Isso nunca tinha acontecido. Não, e fora que ainda tiveram uma gafe de botaram com a mulher tava morta e a mulher tava viva. Tava viva, cara. Então, tu não viu? A mulher tava viva. Sério que tu não viu isso? Naquele vídeo de memória, cara. É assim, aconteceu o seguinte, botaram o nome da mulher que morreu. Só que a foto que tava do lado é da mulher que tá viva, tá ligado? Ah, o nome é da mulher que morreu, mas a foto não é dela. Meu Deus. É, sério, não. Deram mole. E não botaram do cara que tinha falecido no dia, né? No sábado. Botaram do Bill Paxton? Não botaram. Bill Paxton não botaram. Deve ser só pra ano que vem. Não botaram. Não custa nada botar, né? A apresentação já devia estar pronta. Citaram ele no Oscar. Citaram alguém. Porque... Não sei se foi o próprio Jimmy Kimmel que você citou ele. Porque as mortes eram do pessoal do ano passado esse ano. Ou seja, ele vai aparecer só Faz sentido, né? Porque foram as mortes de 2016. E... Ah, entendeu? Aí... Teve lá a Princesa Leia. É, né? Foi uma atriz. A mãe dela, pô, morreu uma num dia, a outra no outro. Mas o que a gente fez o primeiro Willy Wonka também, na Fantástica Fábrica de Chocolate. Uma coisa que a gente pode destacar desse Oscar foram os discursos políticos desse Oscar, né? A galera tá com sangue nos olhos contra o Oscar, discurso, né, mais bonito aí foi da Viola. Não, aquele discurso. Você viu o elenco ali do filme dela ali? Pô, os caras chorando. A cartinha daquele outro cara que ganhou o Oscar. Também, que foi o cara receber. Não pôde ir, um iraniano, um diretor iraniano não pôde ir de melhor documentário, se não me engano, de filme estrangeiro. Ele não pôde ir por conta de uma lei que o Trump sancionou de não deixar os iranianos entrarem no país. Ele mandou uma carta. Maneiro. Então, pô, maneiro. Foi um Oscar. Foi o que a gente imaginou. A gente imaginou que os caras iam fazer discursos assim. Os principais, os discursos principais, né? Que era de melhor ator, melhor atriz, melhor diretor e de melhor filme. A gente não teve nada disso, né? Mas os outros, os caras tiraram onda. Só pra gente repassar aqui. Vamos passar aqui pra todo mundo. Listar os ganhadores, né? Melhor documentário em curta-metragem, quem ganhou foram The White Helmet. Você não que ninguém viu, né? Tá na Netflix, é um documentário original da Netflix e já estão até divulgando mais agora. Isso, melhor curta-metragem de animação foi Piper. Melhor curta-metragem foi Sing. Alguns nomes aqui a gente ainda não tiveram traduções para o português, como eles decidiram chamar. Melhor figurino, né? Animais Fantásticos e Onde Habitam. Primeiro Oscar pra saga Harry Potter, né? Isso, muito. E agora, a gente tinha comentado agora há pouco do Piratas do Caribe, que é a volta do Johnny Depp, não falei. Mas agora na saga aí do Animais Fantásticos, ele vai voltar, ele vai aparecer também, né? Vai. Porque no final... Tá precisando de uma grana, teve, né? Aquela grande revelação. Meus amigos, melhor cabelo e maquiagem... Esquadrão Suicida. Que é isso? Esquadrão Suicida tem um Oscar. É aquilo, né? Maquiaram muito o trailer pra poder ficar bom. Não, mas a Arlequina tava muito... Não, não, mas assim, o Killer Croc tava maneiríssimo. Tava, não. A magia também tava muito boa. Eu ainda preferia... Isso aí. Mas o Star Trek, cara, eu acho que foi uma injustiça muito grande. A maquiagem do Star Trek tava melhor. Porque assim, o Idris Elba é o vilão. Do filme. Eu só reparei que era ele no final. Eu só fui reparar no final. Aí você pega alguns personagens que estão caracterizados de extraterrestres, você pega o nome deles lá no nome do ator, fala, cara, não é possível que essa pessoa é esse personagem. A maquiagem tava perfeita, cara. A maquiagem insana. Então, ao longo do filme, dando um spoilerzinho aqui pra quem não viu, ele, no caso, o vilão, ele vai sugando, acho que a vida de outros seres pra poder continuar vivo, né? Se eu não me engano. Acho que é um negócio. Ele consegue mudar, depois vai mudando aos poucos a aparência dele, você vai vendo direitinho como forma vai desmanchando a maquiagem. Não desmanchando a maquiagem, mas eles vão fazendo maquiagens diferentes pra depois aproximando muito da legal. Forma humana. Aquele muito efeito legal. De regressão, né? Cara, aquilo foi muito bolado. Aí eu não ganho, mas enfim, né? É o Oscar, né? É o Oscar. Melhor trilha sonora, deu La La Land, né? Ah, merecido. Não tem, nesse filme não tem como. Não tem filme como. Musical. Foi indicado a 14 Oscars, La La Land não vai ganhar a melhor trilha sonora. Os que estavam concorrendo também não tinham muita chance. Cara, eu entendo como Moonlight foi indicado, que o filme quase não tem trilha sonora. Verdade. É, tem até umas musiquinhas assim, mas... E a Chegada, que teve uma música bem legal, né? Pô, outra... É que nem quando eu fiquei revoltado no Oscar 2015... Que Interestelar não foi indicado nessa categoria. Sim, aí. Verdade. O Hans Zimmer, cara, que cara, ele é mutante pra fazer trilha sonora e o cara não foi indicado. Ó, melhor canção original, coloca um pedacinho aí pra gente de City of Stars. City of Stars, are you shining just for me? Of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. That now our dreams may finally come true. Não tem como, né, também La La Land não ganhar. Tinha que ganhar todos os prêmios musicais, eu acho, né? Eu achei até que fosse perder pro Can't Stop the Feeling do. Também muito boa, né? Aquela entrada foi sensacional, a abertura do Oscar com ele cantando. Isso aí. Eu pensei que eles fossem perder na parte musical só aí, mas quando eu vi, pô, ganhou. Vai me dizer que tu nunca fez aula de zumba com Can't Stop the Feeling? Não fiz, nunca fiz zumba, não. É a música que te tira. Quem todo fica mundo pulando bad, lá pra fazer a neta de pódio beijar o Tony. Você tá maluco, rapaz. Agora vamos pro melhor efeito visual, que assim. Eu fiquei surpreso de Mogli muito ganhar. Muito surpreso, cara. Eu queria, tava torcendo muito pra Doutor Estranho. Ou Rogue One. Ou Rogue One, né? O Doutor Estranho foi muito bom. O Doutor bom. Estranho que efeito, tipo... Nós somos nerds, a gente queria que o Doutor Estranho ganhasse. Não, mas o efeito foi lembrou muito cara, da mas... época do A Origem. Uhum. Foi muito aquele efeito dos prédios girando, aquelas paradas. Pô, claro cara, que a primeira vez que ele vai por todas as dimensões, meu irmão, aquela cena sensacional de efeito. Mogli eu vi. Eu vi mas aquela é um filme cena normal. No Facebook com uma musiquinha lá que você fica tipo assim, cara... Cara, esse é o meme novo que tá rolando. Shooting to Stars, né? Cara, isso tá muito maneiro. Tu fica aí, caraca, que maneiro. Não, mas eu fiquei surpreso de, do Mogli ganhar, porque eu vi o filme, é um filme assim, não tem nada demais, é efeitos que já tiveram, sabe? Cara, o tigre do Mogli não chega nem perto do tigre do Pi. Do não, Pi. Do é, Pi, do Pi, né? Nunca. Não chega nem perto. Chega até nem a perto. Shiva, The Walking Dead, o tigre é top. Pô. Pô, agora, isso foi injusto. Esse é, foi outro, eu acho que injusto. Fiquei triste nessa do Doutor Estranho não ganhar. Agora, Doutor melhor Estranho. Design de produção, La La Land. Pô, é. Os caras gastaram dinheiro pô, gastaram usando Hollywood, pra caramba, né? Foi bem... É. Cara, do Wave Caesar também tava maneiro, mas, pô, como La La Land tava mas, no hype... Mas a chegada também tava muito legal. Foi um, Wave Caesar não foi um filme que... Muito divulgado também, né, cara? É, ele não é muito bom, mas... É. Ah, mas tem um o design de bom, produção né? é maneiro. Tem o George Clooney, tem é. O Channing Tatum. Bom, melhor mixagem de som deu até o Último Homem, porque esse filme você assistiu. Cara, tinha que levar pelo menos algum Oscar, tinha, né? Pô, pelo amor de Deus. Tinha que levar de melhor filme, cara. É. Foi a gente vai listar daqui a pouco os 9 melhores filmes e a gente vai destrinchar todos os filmes pra gente falar sobre eles, né? Mas esse filme pra mim foi o melhor. Foi o melhor que eu assisti. Certeza. Assim, eu entendo quem gosta de La La Land, quem gosta de musical, quem gosta de Moonlight, né? Mas é, até o Último Homem pra mim foi o melhor. Um a melhor edição foi A Chegada também. Esse filme é muito bom. O filme A Chegada muito é um filmaço, bom. Muito bem editado. Muito feliz de ver uma ficção científica com é, o sci-fi, né? Filme. É, pô, muito feliz de ver muito isso. Também. E melhor edição também ganhou até o Último Homem. Um filme muito bom. Aí, melhor documentário, O.J. in America, um documentário da ESPN, de 7 horas documentário. 7 horas? 7 horas documentário. Transmitido na ESPN. É. Um documentário que eu quero até rever, eu já vi pedaços do documentário. A série, que tá até na Netflix, é boa demais, mas o documentário são com é, original mesmo, com as cenas originais. Aí você consegue perceber. Como que a série fizeram trabalhar tão bem, pois né? Pois é, cara, o advogado... Tinha coisa que era muito igual, é, cara. Pô, o advogado de defesa lá, aquele... O Johnny. O Johnny igualzinho. Igualzinho. Idêntico, idêntico, idêntico. É, melhor filme em língua estrangeira foi O Apartamento, né? Melhor animação, Zootopia. Não tinha como Zootopia não ganhar. Filme muito bem bolado, né, cara? Não tinha foi um como. Muito Moana até chegou perto e tal, né? Mas falando da Moana, eu lembrei mais um gafe aqui do Oscar. Na hora que a... Se foram fazer uma outra apresentação lá, musical, que foi uma garota cantar, acho que foi da... Foi a menina da Moana. Da Moana, né? Que naquela dança que tava atrás aí, pessoal com... Acertaram ela. Lá, acertaram. Deram uma parada na cabeça ela. Dela. Acertaram ela. A minha mãe virou assim, pô, o menino tomou uma porrada na cabeça ali, ó. O cabelo dela lá, bateram nela. Eu vi ela também, tomando porrada. Eu reparei isso. Que vacilo. Melhor cara. Fotografia pra mim foi surpresa, porque eu achei que a Chegada ia ganhar a melhor fotografia, também, mas quem ganhou cara. Foi La La Land. Aí eu tava até torcendo pra Chegada mesmo. É, porque embora dentro da proposta do filme... É... Pô, a qualquer custo tinha que ter sido indicado, cara. É, também, né? Pô, qualquer custo. Mas a fotografia. Eu me amarro no Texas, cara. Um indicado ali que foi O Silêncio, que foi um filme também com o Andrew Garfield, que eu acho que foi um filme que tinha que ter. Foi injustiçado no Oscar, teve muito poucas indicações. Não, a gente também tem que lembrar que nas primeiras cenas de Lion, pô, as tomadas de cima. Que filme injustiçado é, também. Pô, né? As não tomadas de nada. Cima estavam lindas, assim, lá na. Era a Índia, não? O menino era indiano. Índia, né? É, Índia. Muito legal. Filme injustiçado. Melhor roteiro adaptado ganhou Moonlight, né? É, Moonlight não é roteiro original porque nunca foi publicado, foi escrito, mas nunca foi feito, né? Triste, né, cara? É, aí ganhou Moonlight, porque eu acho que o Lion merecia nesse daí, já que Moonlight ganhou outros prêmios, Lion foi desmerecido. Melhor roteiro original, Manchester da Beira-Mar, que é um filme muito bom. Muito legal, bom. Gostei muito. Agora, vamos falar de atriz coadjuvante. Não tem como, não tinha como a Viola Davis não ganhar. Quem foi poderia chegar muito... perto ali era Nicole Kidman. A Naomi Harris do Moonlight atuou bem também, cara. Ah, não. A mãe drogada lá do... Sim, mas ela parece pouco. Então... Não, a Viola Davis é o filme inteiro ela, né? Do... Ah, cara, pra mim todas as mulheres do Estrelas Além do Tempo tinham que ter ganhado. Não, elas tiraram onda, né? Pô, mandaram... Só que, pô, a Viola Davis destruiu no Limite 3. A atuação da Nicole Kidman também acho que... Foi. Barreirou ali com a... Ah, não, foi merecida da Viola, mas foi, eu acho que merecida. Se ela não ganhasse, eu optaria pela... Mas o da Viola, Kidman. Não sei se vocês concordam comigo, ela poderia ser até a atriz principal, porque ela participa do filme o tempo todo. É, ué. Isso. Ela e o Denzel ali são o tempo todo, os dois ali. O Denzel, eu acho que é um prego agora. Ela podia estar concorrendo à atriz principal, né? É, podia. Não, mas ele tinha que botar de coadjuvante pra levar um e a Emma Stone levar outro, entendeu? É, não, foi uma jogada deles. Da mesma forma como colocaram o Dev Patel pra concorrer de ator coadjuvante, sendo que o moleque é o filme do Lion. É. Se bem que o menino... O garotinho lá que divide... Gudu! É. É a segunda vez que eles não indicam um garotinho, né? É. O quarto de Jack também, sim, eles não indicaram um garotinho. Agora, o melhor coadjuvante, o Mahershala Ali, foi legal? Não merecia. Pô, mas ele não participou merecia. De 10 minutos de filme. Tá não certo? Merecia. Não, eu contei... Tipo, quando eu assisti, você falou que esse pareceu pouco. Quando eu fui assistir, eu contei. Não chegou a ser meia hora, não, cara. Então, assim, se bem que ele é um ator... Ele tem uma presença muito boa, né? Ele... Pô, e tem um porte, assim, ele um pouco, cara... É, eu achei a atuação dele muito boa, mas pra 20, 30 minutos de filme, eu achei foi assim... Foi só o primeiro ato. É. Pô, o Jeff Bridges, no A Qualquer Custo, tá, ele tira onda demais. Ele, tá... cara, ele zoando o parceiro dele. Pô, muito, muito bom, cansado. Chamando o cara de mexicano. Indiano. Pô, é, nossa, que... Eu gostei muito do Jeff Bridges. Eu acho que até o Lucas Hedges do Manchester da Beira-Mar. Eu fiquei em dúvida entre os dois pra poder ganhar. Mas, pô, quem é o cara do mundo? Eu acho que a única coisa que o menino não merecia, na hora que ele começou a chorar, que a gente não levou muita fé que ele tava chorando, né? Pra mim, tava pagando... É, que é Zolt. Eu acho que eles botaram o Mahershala Ali porque o discurso dele lá no Saga Awards foi um discurso muito forte. Eles queriam, talvez, que o cara... fizesse um discurso parecido, mas eu, assim, o ator é muito bom. Você vê que em House of Cards ele é um ator, em Luke Cage ele é outro. O cara é um ator do momento, diferente. Assim como a Viola Davis. Ele tá no Estrelas Além do Tempo também fazendo outro papel legal. Não, e a mulher que faz nesse próprio filme, a Teresa, né, do Moonlight, que fez, no caso, a mulher dele, sim, tá em Estrelas Além do Tempo, justamente. Então eu acho assim, ele é o ator do momento, né? Assim como a Viola Davis, mas nesse... Por esse filme, não merecia. Não merecia. Não, não é que ele não merecia. Os concorrentes estavam melhores que eles. Eu achei que o Jeff Bridges estava melhor. Esse eu acho que foi muito mal distribuído. Eu acho que não... É. Agora, Emma Stone não tinha como não ser ela a melhor atriz. Eu vi o Elle, Isabelle Huppert mandou muito nesse filme, mas o papel da atriz era um papel muito... muito polêmico, né? O pai dela, pra vocês que não viram o filme, o pai dela, é um filme francês, o pai dela, ele matou, se eu não me engano, 30 pessoas na vizinhança, né? Na infância dela, e ela ajudou o pai a matar, só que ela era criança. Então ela cresce já com uns 50 anos, e ela cresce cheia de problemas, e ela é estuprada no filme, e ela gosta... Teve uma hora que ela gostou, ela queria. Então é uma atriz com... Não uma atriz confusa. É um papel onde a personagem tinha muita confusão, assim, dela, sabe? Então acho que eles não iam dar por isso. Mas a atuação dela foi do caramba. Por ser indicado, né? Melhor atriz, um filme francês. É, não. Você tem noção, né? Jack e Natalie Portman mandou muito bem também. Só o jeito dela falar, que era igualzinho já. Natalie Portman, né, cara? Você tem ela no seu corpo. Ela é boa atriz, cara. Ela é boa atriz. Não, muito boa. Mas a Emma Stone nesse filme, ela é o filme. Se não fosse ela, talvez o La La Land não fosse o filme que foi. Porque tava... O Ryan Gosling ainda teve uma atuação... Eu não gosto desse cara. A atuação dele não foi... Mas no esse filme, foi o único filme que eu vi que... Tinha ele e eu achei legal a atuação. Não, é legal, mas é porque se não fosse ela... Se não fosse Emma Stone... Assim, esse ator, na coreografia, foi perfeito. Pô, mas é uma parte que ele menos faz, cara. De dançar. Foi bom. É, pô, e aprendeu piano em 3 meses pra tocar, cara. Só que a atuação, a parte de atuação, né, não foi aquilo tudo. Nem pra ele concorrer. Ele não aprendeu piano em 3 meses. Ele aprendeu pra não precisar de um dublê de mão, sacou? É. Então, foi meio assim. Mas esse filme ia ser muito melhor se fosse... Ia levar tudo se fosse ela e o Andrew Garfield, né, cara? Ainda mais se fosse no período que estavam ainda namorando, juntos, ia ser uma conexão ainda mais bolada ainda. Mas é porque o Andrew Garfield não é o galã que o Ryan Gosling é, né, cara? Tem isso. Então, tem isso. Injustiçado também o Andrew Garfield. Vamos falar então agora de melhor ator. Eu acho assim, Casey Affleck ou Andrew Garfield mereciam. Merecia. O Denzel teve uma atuação muito boa também, mas eu acho que o Andrew Garfield não merecia mais. Eu sou fã do Denzel Washington, gosto muito de Dia de Treinamento, gosto muito de Em Chamas, Chamas da Vingança, né? Gosto do livro de Eli, gosto muito dos filmes dele. Quando tem filme dele de ação, mas esse filme foi chato. Esse eu achei, dele... eu, Lucas, achei muito chato. Porque ele fala o tempo todo. E fala demais. Ele é um cara que fala... Eu gostei, cara. Eu gostei pra caramba. Cara, eu tava vendo esse filme... Foi um filme vendo esse filme em casa. Aí o meu irmão, toda hora ele passava por mim. Falei, cara, eu passo aqui de 15 em 15 minutos, esse cara tá falando, ele não para. Só ele que fala. Eu acho que ele quis puxar a mesma coisa que o Leonardo DiCaprio puxou. Não, eu tenho que aparecer o filme todo pra eu ganhar esse Oscar de qualquer maneira. Pode ser que eu esteja errado. Mas assim, o filme ele não tem... Nenhum drama, aquela cena pausada que toca uma trilha sonora, não teve aquilo. Você não respira. Eles falam o tempo inteiro. Isso eu achei legal, cara. Eu achei legal ele contando as histórias. Não, eu tá, tudo maneiro. Bem. Não vou falar que o filme de tudo foi registra ruim. Registra bem a época que se passa o filme, né? Teve partes boas, mas o filme em si. Cara, é um porra. Eu concordo contigo. Não é todo mundo que tinha televisão naquela época, era na base de contar assim, história mesmo. E assim, é um conselho que eu vou dar pra todo mundo aqui. Se você quiser assistir, eu quero assistir porque eu quero assistir nos nove filmes. Assista quando você tiver com tempo e com paciência, cara. Sem sono. O filme é realmente chato. Ele é maçante. Foi o último filme que eu vi. Eu acho melhor que Moonlight. Foi o último filme que eu vi. Eu achei melhor que Moonlight também. Eu vi Moonlight e esse filme ontem. Eu não veria nenhum dos dois mais uma vez, mas... Vamos falar então aqui. Porque assim, Viggo Mortensen de Capitão Fantástico, o filme é bom pra caramba. Uma história muito maneira. Ele é um hipster e ele cria os filhos de uma forma diferente. E a cena do velório da mulher deles cantando aquela música do... Foi do... Do Guns N' Roses. Isso. Muito boa, muito boa. Sweet Child of Mine. As crianças que fizeram os filhos dele. Não, a gente não vai dar spoiler de nenhum filme aqui. Se a gente der spoiler, a gente vai tocar o alerta. Mas esse tá no trailer. Não tá. Eu queria abrir uma aspas aqui também sobre o Andrew Garfield, né? Até o Último Homem. Cara, o filme foi ótimo em questão de trilha sonora, em questão de roteiro, em questão de enredo, da atuação dele. Cara, a atuação do Andrew Garfield foi, assim, incrível. Porque a gente não dá pra ver... O personagem, né? O cara lá na vida real, como é que ele era? Mas assim, você vê em fotografia, você vê naqueles filmes mudos que dá as cenas no final do filme. Uhum. Cara, ele. O mesmo jeitão, né? É o mesmo jeito. A parte assim de corpo, né? A estatura, o jeito de se movimentar. Era bem parecido. E assim, é o sotaque mesmo. Eu não tinha visto muitos filmes do Andrew Garfield, confesso. Mas, pô, foi um filme incrível. Foi uma história incrível. Mel Gibson, cara, foi um puta diretor. Outro filme que eu sugiro como sugestão pra galera que quiser assistir. Outro filme do Andrew Garfield que eu falei que foi injustiçado no Oscar, que é o Silêncio do Scorsese. Que também era pra ter sido indicado, eu acho, o Liam Neeson como ator coadjuvante. Que é um Liam Neeson, né? Não, e sem querer te cortar, também a gente esqueceu de falar da Amy Adams, né? Da Chegada, que não foi indicada a melhor atriz. Foi né? A maior injustiça. Foi a maior injustiça do Oscar. A atuação... Assim, eu particularmente não gostei muito do filme. Mas a atuação dela, cara, foi demais. Incontestável. Mas enfim... Mas falando... Vamos passar aqui, porque a gente vai falar de novo dos melhores filmes. A gente tá dando um apanhadão aqui de todos os prêmios. Mas a gente vai começar a destrinchar agora os filmes, né? Melhor diretor ganhou o Damien Chazelle, do La La Land. Assim, foi o diretor mais jovem a ganhar um Oscar, né? Bateu por 200 dias, ele bateu o que era mais jovem até então. Que foi, acho que 1950, 60, foi bem antigo. E ele ganhou. Já ainda. Tá no começo da carreira Sim, dele, o cara né? já tirou. E já tem dois grandes filmes lá além. É, um, não, um filme muito. É um filme que eu gosto muito. Eu já assisti várias vezes. Sim. É, então, vamos falar agora sobre os melhores filmes, né? A gente selecionou os 9 aqui. A gente fala de cada um. É, a gente lê a sinopse, fala do filme e no final a gente fala qual filme que a gente gostaria que fosse o vencedor. Até então a gente vai falando sobre cada um. Então, o primeiro que a gente vai falar é Um Limite Entre Nós, né? Que é o filme do Denzel Washington. Ele se passa nos anos 50. É, Troy Maxson tem 53 anos e mora com a esposa, a Rose, que é a Viola Davis, e o filho mais novo, o Corey. Ele trabalha recolhendo lixo das ruas e batalha na empresa para conseguir migrar para um posto melhor, né? Mas a América nos anos 50, racismo estava fortíssimo ainda, entendeu? Ele não tinha nem carteira. É, ele nem sabia ler. Tinha voltado da guerra há pouco tempo. É, aí assim, ele tem. Ele, o personagem dele, ele sente um rancor muito profundo, porque na época que ele era jovem, ele jogava beisebol. E ele era bom, né? Pelo que falam no filme, ele era bom, e só que ele nunca conseguiu uma vaga no time por ser negro. E aí o filho dele, mais novo, que também aparece o filho mais velho de vez em quando. O filho mais velho já não mora mais com eles e tal, ele aparece lá pra visitar. E o filho mais novo, ele quer ser jogador de futebol. E o pai não quer que ele siga essa carreira, porque ele sabe que, pô, os negros não tem vez daqui. Tu tem que arrumar um trabalho que vai te dar dinheiro, que não sei o quê. E o filme vai contando esses nuances, né? Mostra muito do racismo da época, mas mostra também do cara tentando. Ele tenta de tudo fazer o certo, mas ele não consegue, entendeu? E eu achei interessante esse filme por causa disso. É, Lion, Uma Jornada para Casa. É, quando tinha apenas 5 anos, o indiano Saru, que é o David Patel, se perdeu do irmão numa estação de trem, em Calcutá. É, enfrentou grandes desafios para sobreviver sozinho, até ser adotado por uma família australiana incapaz de superar o que aconteceu aos 25 anos. Ele decide buscar uma forma de reencontrar a família biológica. É, a direção é de Gareth Davis, o elenco é o David Patel, Rooney Mara e Nicole Kidman, e, entre outros. É um fato verídico, né? Essa história realmente aconteceu. Chega no final do filme, mostra ele levando a mãe biológica, a adotiva, para conhecer a mãe biológica. E é aquilo, cara. É um filme que... É dois filmes que eu falo que não tem como você duvidar da existência de Deus, cara. Que é tanto o Hawkshaw, que é o Até o Último Homem, e esse Lion, né? Eu acho que se ele conseguisse retornar, ele não teria a vida que ele teve, né? Ele conseguiu crescer na vida, né? Conseguiu ter amor de uma família, talvez ele não teria, que ele quer ser o homem da casa, que era o posto do irmão mais velho. E o filme é incrível, pra mim merecia muito mais indicações e até mesmo foi injustiçado, premiações. Que não levou nada, né? Nada. E o filme é muito bom. E assim, uma coisa que ele não sabia falar o nome do lugar onde ele morava e não sabia falar o nome dele. O tempo inteiro ele pronunciou o próprio nome errado e o nome do lugar onde ele morava. Por isso que ninguém conseguia achar a mãe dele. Muito legal, ele é muito bonitinho. Primeiro é uma hora de filme, é o garotinho, né? É, depois... Gudu, Gudu, Gudu! Dá uma pena, cara. O filme foi triste nesse primeiro momento. Cara, sabe o que eu achei muito legal? Assim que ele é adotado, ele tá com aquela camisa apertadinha e tá com short. Aí a família deve ter cedido as fotos reais, né? E ele tava igualzinho. Ele tá com a mesma roupa, o irmão autista, que tem um irmão especial que a família adota também, tá ali. A Nicole Kidman é bem parecida com a... Ela parece que envelheceu muito pro filme, né? É, sabe? Cara, olha... Eu vi uma foto, tava Nicole Kidman, o garotinho e o Dev Patel, né? Os três. Aí botaram assim, Nicole Kid e Man. Cara, não, o nego não perdoa. Mas enfim, o filme é fantástico, é muito bom. Bom, o próximo filme, Estrelas Além do Tempo, né? Filmaço. Muito bom esse filme. 1961, durante a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética disputavam a supremacia na corrida espacial ao mesmo tempo em que a sociedade norte-americana lidava com uma profunda crise racial, né, entre os brancos e negros. E essa situação também ela é refletida lá na NASA, onde um grupo de funcionárias negras é obrigada a trabalhar à parte. E é lá que estão Katherine Johnson, Dorothy Vogue e Mary Jackson. E são grandes amigas que, além de provar a sua competência, elas precisam lidar com um preconceito arraigado para que elas consigam ascender na hierarquia da NASA, né? O diretor desse filme é Theodore Melfi. O elenco é Taraji Henson, Octavia Spencer e Janelle Monáe. Filme muito bom. Você, cara, consegue sentir nojo de todo o racismo que existia nos Estados Unidos, era, né? Bem feio. Não quero dar spoiler pra ninguém, mas a mulher não podia beber, não podia pegar café na mesma garrafa do que os caras. E não era podia uma usar coisa... o mesmo banheiro. Não... Era ridículo. Era ridículo. E elas foram quebrando esses paradigmas. É um filme de história real. Lá no Oscar apareceu até a Katherine. Foi a Katherine, né? Katherine Johnson. Isso, ela apareceu lá bem, bem debilitada. É, né? A matemática? É, isso é. Aí. Ela apareceu lá no Oscar. Assim, o filme é muito bom. Eu gostei muito desse bom. Filme. Muitas Minha pessoas muito falaram maneiro, que vai cara. Ser filme de sessão da tarde. Cara, pô, o filme é uma história bonita demais. É. Esse foi um filme que me emocionou. Não cheguei a escorrer uma lágrima, mas foi o que mais me aproximou. Emociona. Sou héterozinho, sabe? Mas esse filme me emocionou mesmo. Aquela né? parte que ela tá lançando a real lá pro Kevin Costner, sem dar spoiler, né? Assim, aquela que tá lançando a real pro Kevin Costner, naquela. É. Que cena. É, o próximo é A Qualquer Custo, que eu também gostei demais. É um filme que se passa no interior do Texas. Eu não sei, é nos dias de hoje? Eu não lembro agora. É nos dias de hoje, né? Não, é... acho que foi na época da crise imobiliária dos Estados Unidos, né? Eles não falam muito bem 2008, 2009, né? Porque a questão do filme é com os bancos e com as imobiliárias, né? Parece que é nessa época. É, então, aí tem a história de dois irmãos, né? O Toby, que é o Chris Pine, e o Tanner, que é o Ben Foster. É, pressionados pela proximidade da hipoteca, da fazenda, da família, resolvem assaltar bancos para obter a quantia necessária do pagamento. Com detalhes, eles apenas roubam as agências do próprio banco que eles estão cobrando a hipoteca. E só que, assim, eles atraem a atenção, né, de um policial, né, um delegado veterano, o que xerife, é o, né? o Jeff Bridges, né? E o filme vai se passando nisso, né, eles assaltando o banco, o Jeff Bridges tentando pegar os caras, mas, cara, é um filme muito bem feito. Muito bom esse muito filme, bem feito. Gostei muito desse filme, é um dos filmes que eu assistiria de novo. Sim, fácil. Assisto fácil de novo. Quando o filme é bom, eu consigo assistir esse filme 3-4 vezes, eu tô nem aí. Filme tem que assistir mesmo, assim. Cara, é assim mesmo. Cara, e o Jeff Bridges tem um parceiro dele no filme, que é um cara que ele é nativo americano, né? É. Ele zoou o cara o filme inteiro e é engraçado demais, é engraçado demais. E o Jeff Bridges, ele faz um sotaque de sulista americano, é, né? Cara, que muito, eu me amarro nesse sotaque, muito cara. Bom, agora muito eu bom. Acho muito maneiro. Os próprios atores, né? O Chris Pine e o Ben Foster também mandaram muito bem. Eu gostei muito desse filme. E mostrando mostra, a cultura assim, do Texas, né? Que anda todo mundo armado. Tudo justiceiro, é. Pô, tem uma cena lá que, pra quem não viu, é muito interessante. Todo mundo no Texas tem arma. Todo mundo. É lá o poste de arma. Lá o bicho pega aí. Muito maneiro. É, inclusive, tem um amigo meu que o pai dele viaja muito pra lá e fica em Dallas. Aí quando ele vai com o pai... Uma vez ele foi com o pai dele e foi mais pro lado do interior ainda. E tinha um dos caras que trabalhava com o pai dele lá. Ele tinha... Não era uma fazenda, um rancho, não. Era um... pequeno, assim, um lugar, uma casa normal. Um casebre, né? Um é, barraco, tipo, né? Tipo uma chácara, uma uhum. chácarazinha, assim, pequena. E lá não tem, assim, muro, assim, é mais uma cerquinha pequena e tal. E o cara falou assim, ó, quando você estiver chegando, você me avisa por celular, porque, assim, se você chegar entrando no meu terreno e eu não saber que é você, eu vou mandar bala. Porque aqui, assim, você entra no terreno da pessoa... Se eu... Porque lá tem você tem o direito, se a pessoa entrar no seu terreno. No filme tem uma cena dessa também. Se a pessoa quiser te matar. Manda ali, bala, aí, manda bala. Desce um talento. Desce um chumbo. Não, eu lembro porque assim, eu, nos Estados Unidos, eu quando fui pra lá, fiquei numa cidade de interior, assim, e interior os caras têm arma mesmo. A gente foi até pra uma fazenda bem distante do centro da cidade pra poder atirar. E era um rancho, né, que é onde a gente foi lá atirar. Maneiro. Pô, e era nesse estilo, as fazendas iguais assim, do A Qualquer Custo, bem afastado, onde você andava nessa estradazinha de chão, você chegava, quase não tinha cerca, aquele rancho velho, e aí você treinava, ficava atirando lá, e os caras com arma. O cara que levou a gente pra atirar tinha um monte de arma, tinha pistola, tinha escopeta, tinha AK-47. E é todo mundo revoltado, né? Tu mexe com eles, tu mexe com eles, cara, já era. Tá maluco. Tudo raiz. Igual tem uma cena que eles vão num restaurante. Mano, a senhorinha que atende eles é sensacional. Muito maneira, muito maneira. Bom, próximo filme. Caleb, sinta-se à vontade. Lente, deixa eu falar então, né? Vamos falar um bocadinho. Ele chega em Los Angeles, né? O pianista lá, que é o personagem do Ryan Gosling, o Sebastian. Ele conhece a atriz, uma atriz iniciante. Ela trabalha como garçonete, a Mia, que é o papel da Emma Stone. E assim, eles se apaixonam, né? Tem uns certos conflitos antes de se apaixonar, tem aquela rixinha, aquela briga de leve. E assim, cada um deles eles buscam melhores oportunidades na carreira, entendeu? Ela quer ser uma atriz renomada e ele quer, tipo, trazer o jazz de volta que era na... Desde o surgimento do jazz, né? Até... Atualmente o jazz não é um estilo de música, assim, um gênero musical. Que tá na boca do povo, que né? Que tá, é... Né? Só duvido. Os raiz mesmo que gostam de jazz, mas isso aí. O filme mostra muito eles tentando trazer o jazz pra juventude, né? Pro pessoal que hoje gosta desses pop e tal, que a gente vê no. Por exemplo, quando eu assisto o Grammy, é uma tristeza, porque eu só vejo uns estilos de música que é indicado a rock, indicado a não sei o quê. Pô, você não sabe nem que estilo é aquela música pra ser indicada na categoria de tão rock, massificado que entendeu? Tá, né? É triste. Um filme muito bonito, entendeu? Eles tentam fazer um relacionamento ali dar certo enquanto eles buscam a fama e o sucesso. O John Legend que ajudou a fazer a trilha sonora do filme? Foi. Inclusive aquela música que eles tocavam. O John Legend mesmo falou que foi difícil pra ele. Foi difícil pra ele tocar jazz porque ele não tinha o costume de. Tocar, foi uma das primeiras vezes que ele tocou. Mas foi muito bom. Eles fizeram uma música. John Legend é John Legend, né, cara? Muito bom. Pô, e foi um filme, né? Não, foi um filme bom. Eu não gosto de musical, mas. Não, eu também nunca gostei de musical. Na época de High School Musical, todo mundo gostava de High School Musical. Eu falei, não, eu não gosto. Eu também não sou muito chegado musical, não. Mas o filme é um desprezo. Muito bom. Se você reparar nos filmes dos anos 60, 70, que tinha muito assim. Você pode comparar as cenas assim, ó, lado a lado, que você vai ver que tem coisa que é idêntico, que eles conseguiram ressaltar lá de trás. Eu acho que assim, La La Land ele é um filme feito pra ganhar muitas premiações, né, no Oscar. La La Land ganhou 6 premiações. De 14, cara, ele levou bastante. Eu vi o filme, assim, já fui com preconceito, porque... Eu também. Eu não gosto de musical, dessas coisas e tal. Mas assim, o filme é bom, o filme é bom, me surpreendeu, não achei que ia ser bom. Só que, cara, não merece o hype todo. Não merece nem um pouco, porque, pô, eu acho até o A Qualquer Custo melhor que esse filme. E... A Qualquer Custo, pra mim, é um dos melhores. Filmaço. E, cara, o pessoal que do meu Facebook foi lá, botou, fui ver La La Land, é isso tudo sim, cara. Não, eu não fui isso uma tudo, dessas não. Pessoas. Não, o Caleb não chegou tudo, e postou não. Assim. Que é isso? Acabei de ver La La Land, tá entre os 5 melhores filmes da minha vida. Eu falei, não é possível. Não, possível. Claro que tá, cara. Pelo amor de Deus. Que isso. Não, o Whiplash já tava, porque o Whiplash foi bom pra caramba. Cara, o Whiplash é bem foi melhor um que filmaço. Esse filme. Não, eu ainda... Whiplash, eu acho que eu prefiro o Whiplash também. Mas esse filme, pra mim, pô... Dá pra gente ver que o diretor, né, o Damien Chazelle, gosta de jazz, realmente. Ele, inclusive, não sei se vocês repararam no Oscar, quando ele ganhou, acho que o prêmio de melhor diretor, né, ele citou o Justin Hurwitz, que acho que fez a trilha sonora. Ele falou que estudava com ele na faculdade e amigo dele desde os 17 anos. Então eles já tinham esse convívio de ao lado do cinema e ao lado do jazz. Eles foram crescendo com isso. E é um filme que eles já estavam pensando há muito tempo. Então, pô, eu achei isso muito bacana. É, o próximo é Até o Último Homem, direção de Mel Gibson. O elenco é Andrew Garfield, Vince Vaughn e Teresa Palmer, entre outros. É, o filme se baseia durante a Segunda Guerra Mundial e fala sobre uma história baseada no médico do exército, Desmond Tutu, que é o Andrew Garfield, e se recusa a pegar em uma arma e matar pessoas. Porém, durante a Batalha de Okinawa, ele trabalha na ala médica e salva mais de 75 homens sendo condenado. Condecorado. Condena o cara. O que faz de Dodge o primeiro opositor consciente da história norte-americana a receber a medalha de honra do Congresso. O filme também é uma história verídica. Que filmaço. E assim, cara, que filme. Ele era, protestante, né? Adventista. Adventista. É protestante, né? Mas ele é adventista. Ele era adventista, a família era adventista. Assim, o pai voltou da guerra, outra pessoa, maluco, né? E por um fato que aconteceu com ele, na casa dele, ele não bota mais mão em armas, né? E até pelo fato de não querer matar pessoas. É o que ele fala, eu quero ser médico no exército, enquanto as pessoas ceifam vidas, eu quero salvá-las. Eu quero salvar. E assim, cara, é um filme de arrepiar, meu irmão. O cara vai pro exército e não quer pegar arma, não, mano. Quer... Muito assim, maneiro, na moral. Não, e a reação do sargento, né, que é o Vince Vaughn, ele falou, como é que é? Meu irmão, muito maneiro. Isso não, assim, é muito maneiro. Você olhar o filme, parecem dois filmes distintos, né? Isso. A primeira parte do filme é um filme calmo. Calmo, tranquilo. Calmo, parece um filme romântico. Aqueles filmes também que... Estilo Adam Sandler, assim, de comédia romântica, onde o cara vai pra guerra. Isso. E você ri com ele. Cara, o Andrew Garfield nesse filme... Tá demais, cara. A cara de retardado ele dele. Ele faz uma cara de retardado. Cara, a cara que ele faz. Um sotaque de retardado. Quando o Vince Vaughn leva ele pro Capitão, que é o personagem que fez o Avatar, sim, fez Fura de Distância, ele fala assim, não vou tocar numa arma, não. Aí o Capitão olha assim, achando que o cara é meio já louco, segura, né? segura assim, naquele riso, né? Não, porque assim, não sei se você sabe, mas numa guerra, assim, acontece algumas baixas, sabe? As pessoas morrem. Mas foi muito legal. E quando começa a guerra, meu irmão... Aí é outro filme. As cenas são fortes pra caramba, brother. Som, cara. Aí é a parte do macho alfa que entra. Porque se não tiver ficou muito bom, porque eu gostei muito. Eu achei que não fosse... Eu achei, até que ele tinha bastante chance de ganhar o Oscar de melhor diretor, o Mel Gibson. Mas por ser o Mel Gibson, não ganharia. Só não ganhou por causa disso. O Mel Gibson, ele foi... É porque ele tá retornando agora também, mas se você olhar com os filmes que concorreram com ele... Moonlight e La La Land também são filmes, dentro do que eles querem apresentar, são filmes muito arrojados também. Pô, mas de melhor direção, cara, Moonlight... Eu acho que... Do La La Land até vai, porque filmar toda essa coreografia, o musical, tudo deve ser difícil pra mas cacete. Mas o Moonlight não daria, não, até porque teve um final muito disperso. Mas o Moonlight, ele é um filme... Que são três atores, a gente vai falar dele ainda, mas são três atores diferentes e o cara conseguiu conectar o filme direitinho. Mas vamos falando do Até o Último Homem, pra mim esse filme é muito bom. Você sabe qual é o meu sonho? O resgate do soldado Ryan no nível de violência desse filme. Mas assim, é um filme, cara, que ele te tira do chão, sabe? Você pegar aquilo, né, como vocês falaram, até uma metade do filme ele é tranquilo, ninguém espera nada. Você sabe que ele vai pra guerra, que vai acontecer tudo que aconteceu. Mas a cena da batalha... A trama dele indo lá na corte, dele ser julgado e acontecer o que acontece, sabe? E assim, cara, é tudo real. Tudo que acontece ali é verídico. Não tem nada alterado, não tem nada adaptado. E assim, acontece, né? Dele tá lá. É um filme bastante assim, espiritual, religioso, né? Não sei pra a fé de cada um. Mas assim, cara, você vê, cara, como é que como é que Deus faz as coisas. É, fala, né? Help me save one more, one more. É, ele chegava... Acaba o filme, me ajude a salvar mais um. Me ajude a salvar mais um. Ele ia lá, eu pensei Respeito máximo, né, eu pensei, cara, que ia ser mais um. Aí tu chega assim, mais um, mais um. Cara, aí tá, beleza. Na hora que o cara... Cuidado com o spoiler. É, na hora que chega no final lá e tal... Não, o filme é verídico. E conta que isso realmente aconteceu. É, verdade. Meu irmão, cara, pô, acho que escorreu o suor, cara. Não, e você imagina. Muito bom mesmo. Imagina o esforço, cara. Assim, você carregar o cara da zona de batalha até um certo ponto, beleza. Mas você chegar num certo ponto, ainda descer o cara na corda de um penhasco enorme. É. Pô, o desgaste que ele deve ter tido ali, cara, foi enorme. E sabe o que foi mais engraçado? Exigiu muito do ator também, né? Eles estavam treinando o nó. Isso é um spoiler, mas... É. Eles estavam treinando o nó de coelho. Aí ele fez um nó que parecia um sutiã, sei lá. Tava tipo uma orelha, né? Vamos botar assim. Aí o cara, isso é o quê? Pra cada teta? Zoou ele. Mas justamente esse nó que salvou a vida de tantos outros. Ele foi carregando, entendeu, a galera com esse nó. Olha, cara, e aquela hora, gente, não é possível que isso aconteceu, cara. Não é possível que isso foi verdade. O cara sozinho, entralado, aquele monte de japonês sanguinário. Sinistro. Porque sinistro. Eles morriam, mas eles te matavam também, porque... Kamikaze, né? É, entendeu? Os caras... Eles vieram daquela cultura samurai. Você morre... Eu morro. Vai morrer com honra, né? Mas vai morrer comigo também. Meio que estilo viking também, né? Morrer em batalha e tal. Olha, morrer com o honra. Que eu posso... É um filme que eu indico, assim... Tinha que ir do capitão se suicidar também, né? Que corta. É o Harakiri, né? É um filme que eu indico, assim, sem pensar, né? Sem questionamento nenhum. O filme é ótimo. Tem o roteiro, tem a trama, tem o elenco, que tá incrível, né? Você pegar o... Sabe o que eu fiquei mais impressionado? Esse Vince Vaughn, ele só faz filme de comédia. Filme de comédia. Ele só faz filme de comédia. Não, mas eu já tinha visto um papel sério dele que na segunda temporada de True Detective. Eu fiquei assustado naquela temporada. Porque... Ele falou, gente, como é que pode? O Andrew Garfield. Ele manda bem. Ele manda eu bem. Nunca tinha visto um filme com o Andrew Garfield, ele sério, sabe? Ele realmente incorporar o personagem. Cara, é um filme que ele... rever todos os seus conceitos em... Foi muito merecida a indicação dele. Foi. Foi um filme que exigiu dele fisicamente, né? Sim. Foi. Exigiu. O Vince Vaughn até teve umas partes do filme que foi meio piadinha, assim, tipo, nessa parte do sutiã, pra botar... Uhum. A primeira cena dele no quarto do batalhão lá, cara, essa cena é sensacional. Essa cena é muito boa. Mas se você vê nessa série, que eu até indico, True Detective, uma série da HBO... Assim, cada temporada é uma história diferente. Na segunda temporada, ele faz papel... De gangster, né? Ele faz o maior papel sério. Boa, e sério, maneiro, cara. Você fala assim, né? Não é possível que esse cara que tá fazendo esse papel... Eu acho que se ele rever a carreira dele, começar a fazer papéis assim, eu acho que ele... Futuramente ele pode até pleitear o Oscar, né? Se ele continuar nesse ritmo aí. Tem chance, sim. Mas o filme é incrível, é incrível. É... Ele não é nem tão parado, nem tão sério, nem tão aquela pegada romântica. É dinâmico, não, né? O filme é bem dinâmico. Ele não se prende a uma coisa só. É incrível, cara. O filme é ótimo. Mel Gibson, tinha que ter ganhado o Oscar. Mas é isso. Vamos lá. A Chegada, né? É o nosso sétimo filme. Quando seres interplanetários deixam marcas na Terra, a doutora Louise Banks, né? Amy Adams, maior injustiça do Oscar, não concorrer à melhor atriz... Ela é uma linguista especialista no assunto. E os militares procuram para traduzir os sinais e desvendar se os alienígenas representam uma ameaça ou não. No entanto, a resposta para todas as perguntas e mistérios pode ameaçar a vida de Louise e a existência de toda a humanidade, né? Esse filme teve uma direção de Denis Villeneuve, Amy Adams, Jeremy Renner e Forest Whitaker. Eu gostei muito desse filme. Que filme, né, cara? Foi um filme muito bom. Pô, que bom que teve um sci-fi nos melhores filmes, né, do Oscar, porque não é uma coisa muito comum. Ainda tô, né? Fiquei feliz por isso. Pois é, mas a chegada chegou chegando. Chegou chegando. Parece que ele teve um lobby maior do que Interestelar, né? Assim, É claro que grandões lá de Hollywood, mim, né? Até hoje, pra mim, Interestelar é o melhor filme que eu já vi. De ficção científica, assim, não, né? De todos os filmes que eu já vi, pra mim é o top 1. Um filme muito bom mesmo. E eu vi, pô, você vê, um filme como filme A Chegada, entendeu? Inteligente. Ficção científica. Não, Interestelar é muito inteligente. Não, tem A Chegada também. A Chegada também. Interestelar tem hora que você fica até meio confuso, que tem muito termo físico ali, muito termo científico, que você fica, entendeu? Cara, o que eu achei maneiro nesse filme foi... Todo no... os detalhes de linguagem que ela vai tratando. Sobre de, a forma que a gente constrói a nossa fala, a nossa escrita. Eu achei isso maneiríssimo, Cara, nossa, eu até falei com a minha namorada, que ela faz letras, né? Eu, cara, tu tem que ver esse filme, que esse filme é maneiríssimo. É. Sobre, nesse quesito, eu achei muito legal. Uma das coisas mais legais do filme, eu achei isso. De toda a forma que ela trabalha com a linguagem, de tentar descobrir como os ETs, né, conversam. Eu achei isso maneiríssimo. Pô, cara, que foi maneiríssimo, Minha Amy Adams destruiu. Até o Jeremy Renner conseguiu fazer umas caras diferentes nesse filme. Que pra mim, que tá sempre com a mesma cara em todos os filmes que vai, mas... Gavião sempre, mas dessa vez aí foi... Ele tava bem, eu gostei. Moonlight. Três momentos da vida de Chiron, né? Um jovem negro morador de uma comunidade pobre de Miami. E sim, no bullying da infância, passando pela crise de identidade na adolescência e a tentação do universo do crime e das drogas, né? É um filme bem polêmico. Tem... Melhor... Levou o filme de... O Oscar de melhor filme, né? E... O que a gente pode dizer sobre esse filme? Teve três atos. Achei um filme bem interessante na conexão de cada ato, né? Começou lá com o jovem... Com um garotinho, que pra mim atua muito bem também, que é garotinho. Tinha que ter uma premiação de melhor ator mirim, uma parada dessa. Tem que ter, cara. Esses garotinhos estão atuando muito bem. O molequinho do Lion, eu não vi Lion, parece que ele é maneiro, mano. O do quarto de Jack também, pô, todo sorridente, todo maneirinho. E assim, foi um filme. Assim, eu acho que não merecia o título de melhor filme, não. Nem de longe. Ele tem o seu valor, né? É, foi um filme polêmico. Ele pega um jovem típico americano que... O filme é retratado em Miami, onde ele é criado por uma mãe... Drogada, né? Onde ele tem problemas na sexualidade, onde ele tem dúvidas e ele perde uma pessoa muito especial pra ele. Então vai mostrando aí, mostra o bullying na adolescência. E o que isso tudo acarretou? Acarretou ele se tornar o que ele se tornou. Eu acho que esse filme, assim, ele é um filme... Eu não um filme que eu gosto, mas eu entendo o porquê dele ganhar um Oscar. Eu entendo o porquê também. Não concordo, mas aceito. Porque se você for reparar nos dias de hoje, a sociedade que a gente está vivendo hoje, se encaixa muito bem, retrata muito bem... Vida de várias pessoas é... Ele é um filme atual. É um filme bem atual. Temática. Eu acho que um dos motivos dele ter levado o Oscar foi isso, porque retrata bem o que muitas pessoas lá passam hoje, entendeu? Teve o um conflito lá interno dele. Quando ele era molequinho, chegou pro personagem do Marechal lá, que levou o Oscar. E falou assim, pô, mas o que é viado? O que que... Bicha. O que que é isso? É bicha que ele perguntava. E como é que eu sei que se eu sou isso ou não? Pô, o garotinho de 8 anos, entendeu? Já tendo... Ele falou, cara, não pensa nisso agora, não. E a mãe dele, na hora certa, você vai saber. Uma mãe drogada dentro de casa que... pô, só queria dinheiro pra droga. E foi procurar essa visão mais paterna, no caso, né? No Marechal lá. Não explica que foi com o pai, de repente morreu, ou foi embora. Foi alguma coisa assim. Eu né? até achei que, quando eu vi o trailer do filme, eu falei assim, pô, esse cara ia ser um tio dele. Eu achei que fosse assim, uma parada entendeu? Assim também. Mas depois que eu vi que eles não tinham conexão. Mas nenhuma. Esse filme, ele é muito importante, porque no Oscar do ano passado, eu não lembro o nome do ator que foi o apresentador, ele é até um comediante, aquele Chris marido. Chris Rock. Ele falou que o Oscar era uma premiação pra brancos. É. Apresentado por um negro, mas é uma premiação para branco. E esse ano, os melhores filmes foram filmes de temática negra. Não, e se você for ver os indicados, por exemplo, indicado a atriz, teve a Viola Davis, aí acho que concorrendo com ela, teve a Naomi Harris aí, que fez a mãe do. Isso. E teve uma mulher lá do Estrela do Octavia Tempo. E Octavia Spencer dos Estrelas do Tempo aí, já são três. Isso. Pô, o Marechal, já levou também o Oscar. Isso. Denzel indicado de novo. Também. Justamente. Moonlight, Estrelas Além do Tempo, Um Limite Entre Nós são filmes de temática de questões raciais, né? Isso aí. E são filmes importantes, né? Que eu digo de novo. Eu entendo o porquê de Moonlight ser o filme. Então, nessa parada aí, eu entendo ele ser indicado. Mas, pô, ganhar de melhor filme, pra mim, não desce. Não desce. Cara, teve muitos melhores. Se fosse pela temática, Pro Estrelas Além do Tempo é mil vezes melhor. Com Sim. certeza. Mas é um filme arrojado, né? Que eu te falei. Mas são Estrelas três atos. Além do Tempo é mais naquela época, entendeu? Aí isso aí tá retratando o momento de hoje. É, tem aí isso. Aí vamos pensar nisso, entendeu? Ele é um filme que o silêncio do personagem principal diz muita coisa. Diz. Ele é um filme poético, né? Assim, é bem poético. Eu entendo. Acho um filme maneiro. Mas é porque não é o estilo de filme que eu assistiria de novo. Eu não também mas não. Mas eu entendo. Mas né? a gente entende. O último que a gente chega é o Monster à Beira-Mar. Me surpreendeu. O não achei que ia ser bom, o não. O fucking Beira-Mar, né? É. No caso. Pra quem não sabe, o filme fala palavrão pra caramba, né? Quem for vendo legendado, né? É, o Monster à Beira-Mar é o seguinte. Lee Chandler, que é o personagem do Casey Affleck, ele é forçado a retornar para sua cidade natal com o objetivo de tomar conta do seu sobrinho adolescente, que o irmão dele havia falecido, né? E faleceu precocemente. E esse retorno fica complicado quando o personagem do Casey Affleck precisa enfrentar razões que o fizeram ir embora da sua cidade e deixar a família para trás anos antes, né? A direção é do Kenneth Lonergan. Eu gostei muito do filme. Não esperava eu do não, filme ser Eu pensei maneiro. Que eu não fosse gostar. Também cara. Eu achei que pô, não. Esse filme tem cara de separadão. É. Não vou gostar desse filme. Puf, mas uma história bonita. Triste história também, triste né, Triste também. Bem triste. Muito triste. A gente entende o porquê dele ser um cara mais rancoroso, fechado, mais frio, sisudo, fechado. É. Porque o que ele passa... Ele é revoltado demais. Bem revoltado. Os caras chegam no bar e já saem porrando todo mundo. É, ele é igual o Vitor, cara. Revoltado com a vida. Véi, só deram o Oscar pra ele porque tava com medo de sair porrando todo mundo. Pô, agora no Oscar ele foi irreconhecível, né? Barbudo, cabeludo, né? Deve estar tá fazendo alguma coisa. No Globo de Ouro ele já tava assim... É. Esquisitaço. Esse filme a gente pode destacar também que era pro Matt Damon ser o ator e ele deixou, abriu mão. Passou pro Casey Affleck, né? É, eu não consigo imaginar o Matt Damon fazendo um papel assim, não. Ah, consigo, acho consigo. Que... Não, eu já vi... Encaixar também. Vários filmes que eu já vi do Matt Damon, eu não consigo imaginar isso. Assim, esse papel de revoltado, acho que ele conseguiria fazer por causa do Bourne, entendeu? Não, de revoltado sim, mas do cara todo quieto assim, pô, amargurado. Sim, acho que ia ficar legal também, mas o que esse Africa mandou... Pô, encaixou, mandou eu muito acho bem. Que encaixou muito bem. É, falando dos filmes, então, a gente já falou dos 9 filmes, por exemplo, o Oscar de melhor ator, eu fiquei feliz de ter ficado entre o Casey Affleck e o Andrew Garfield. Confesso que se fosse o Andrew Garfield, eu ia gostar mais, porque eu gostei também. Mais do filme. Mas eu entendo do Casey Affleck, porque ele mandou muito bem. Mandou muito mandou bem. Mandou muito bem. Melhor atriz, eu acho... não tinha como a Natalie... Emma Stone não né? ganhar, de Deus. Porque pô, foi muito bom. Mas de melhor filme, eu... Fazendo uma lista, no meu top 3 não tá nem o Moonlight nem o La La Land. Pra mim, o top 3 é Até o Último Homem, A Qualquer Custo e Monster à Beira-Mar. Pra mim, são os três melhores. Cara, pra mim, os três melhores são Até o Último Homem, Estrelas Além do Tempo Muito e A Qualquer legal. Custo. É, pra mim é La La Land, né? Tem que falar. La La Land, o Monster à Beira-Mar e o Até o Último Homem também. Pra mim, foi um filmaço. Cara, pra mim eu vou colocar... A ordem dos fatores não altera o produto, tá? Mas é La La Land, Até o Último Homem e Lion. Cara, La La Land, assim, primeiro que foi um filme bem legal pra mim, né? Porque, enfim... Mas... Não, cara, eu gostei bastante foi do bom, filme. Foi bom, gostei. Cara. Foi bom o filme, entendeu? Mas... Né? Enfim, é gosto e pra mim sim, são esses três. Mas acho que é unanimidade aqui entre nós que Até o Último Homem deveria ter ganhado o Oscar de melhor até filme. Até o Último né? Homem sem... Porque assim, das principais premiações, ele não levou nenhuma, que era melhor diretor, melhor ator e melhor filme. Ele não e levou foi nenhuma delas. Foi o mesmo caso ano passado. O filme que levou, se não me engano, foi o Spotlight, né? Que foi. Segredos Revelados, que foi aquele cenário lá do... Dos papas, né? De um grupo de jornalistas que estavam investigando... Os padres, né? Os padres, isso. Papas, olha, meu Deus. Dos padres que estavam... É um filme bom, eu gostei pra caramba de Spotlight. Um filme muito bom. E é a mesma coisa que... É o mesmo... Tema não. Vamos dizer, se encaixa bem com o Moonlight em retratando a realidade, entendeu? Tá explorando bem o que a gente tá vivendo Sim, agora. Sim, mas assim, eu achei muito mais... bem feito do que Moonlight. Também, com certeza. É assim, eu achei muito mais digno esse Spotlight ter ganhado do que no outro ano o Birdman ter ganhado. Pois é. Eu amargo o Birdman até hoje. Não, eu não vou falar nada não, porque eu gostei do Birdman. Caraca, vamos terminar esse podcast. Não, assim, deixando claro eu gosto todo... daquele diretor, se você reparar no estilo de filmagem, o estilo de filmagem do Birdman, você fica impressionado porque não tem take. Você, é muito difícil você ver um take. Isso é maneiro. A câmera vai seguindo o cara. Plano sequência. É, porque assim, você tá vendo, por exemplo, tem um filme da Marvel, viu? Vamos citar aqui. Você tá com a câmera virada pra cá, uma câmera virada pra cá. Então ela vai cortando a cena, conforme um vai falando, vai virando um pro outro. Então tem um take de uma câmera e um take da outra. Essa câmera vai acompanhando o cara até andando pela rua, andando pelo corredor. É a mesma câmera, entendeu? Isso faz... Teve take de mais de 20 minutos. Então, ele podia ter ganhado um Oscar de melhor direção. Tá ótimo. É, levou, né? Mas, pô, de melhor filme? Não, porra, e o diretor levou 2 anos seguidos, né? Porque depois em um regresso, mas regresso... O regresso é bom, o regresso é maneiro. E foi, o estilo de filmagem foi bem parecido, mas... Não deu pra fazer a mesma coisa, porque, até porque... Mas aquela cena que os índios atacam é um plano sequência desse aí. É, ficou um maneiríssimo. Ficou no início do maneiríssimo. Filme, né? Nossa, cara, ficou maneiríssimo. Cena incrível. Assim, deixando claro pra todo mundo que tá ouvindo esse podcast, que a gente tá comentando aqui, a gente não é nenhum expert no assunto, exatamente. A gente tá comentando nossos gostos nossas pessoais. Nossas opiniões, falando do nosso gosto. É, eu posso não ter gostado muito de Moonlight, nem La La Land, mas, pô, não desmereço jamais os filmes, que acho que eles têm... Dentro de questões que eles tem abordam, um porquê tem um de ter porquê. Sido indicado, né? E a gente não tá aqui querendo ser crítico de cinema, não. A gente tá falando de coisas que a gente gosta. Eu acho legal ver filme. A gente viu os filmes e a gente tá comentando sobre eles. Então não tem assim, não tem nenhuma opinião que é mais válida que a outra, né? A gente claro brinca aqui entre a gente. É, a gente tá colocando apenas a nossa opinião particular, né? No meio aí que é o abre aspas, pra galera que curte. É. E até mesmo a intuição, né? Aquela persuasão da pessoa que tá ouvindo esse podcast, você que segue tá a gente, aí. Ela sentia o desejo de assistir e tomar suas próprias conclusões, entendeu? Não necessariamente a nossa opinião é a opinião, entendeu? Não, justamente. Que não necessariamente também a opinião da galera da Academia do Oscar é a opinião, entendeu? Exatamente. É verdade. Eu gostei muito de Até o Último Homem por ser um filme de guerra, de ter uma história legal, e é o tipo de filme que eu gosto. Eu gosto de ver filme de guerra. Eu já não gostei porque é de guerra, porque é um filme que teve hora de falar, teve hora daquela emoção, daquele... Sim, sim. Foi engraçado ele tentando conquistar... É, entendeu? Diferente. Foi equilibrado. Diferente de Cercas Entre Nós, que o cara fala o filme inteiro, e é só isso. Diálogo, não tem mais nada. Sim. Enfim, opiniões distintas. Tem uns spoilers ainda no meio aí que a gente lançou. Desculpa aí, galera. Eu não peço desculpa não, que é bom que o cara... Vai assistir filme, gente. Vamos assistir filme. Para de fazer tatuagem errada aí, né? Isso. Nossa, a tatuagem for maneira, enche, porra. Mas é isso aí, galera. É, a gente agradece todos que... ouviram, compartilhem e muito obrigado, e é isso. Um abraço a todos. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu, galera. Valeu. Phenomenally, you're more like